Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrile e hoje nós só vamos fazer uma coisa nesse podcast: matar nazis. Já peguei meu bastão de beisebol. Olha, Luanda é o urso. Não é o urso judeu. Olá, pessoas. Aqui quem fala é a Luanda. E Mia Wallace e Vincent Vega é o melhor par romântico que infelizmente não existiu. Olha aí. O melhor par romântico fora do romantismo. É. Tudo bem que se fosse um par romântico, o Marcel Wallace já tinha cortado ele no meio, né? É. Aqui é o Raul e por esse cast eu dou uma gorjeta. Você dá muito mais. Eu ia falar. Mr. Pink. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente está reunido aqui para trocar uma ideia sobre Quentin fucking Tarantino, né? Bad motherfucker. Ai, ai, um roteirista, cineasta, diretor, produtor, deus e etc. do cinema, que marcou aí e revolucionou o cinema, ajudou a revolucionar a década de 90, né? Falar um pouquinho aqui da vida e da obra dele, mas vamos trocar essa ideia só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos, Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Não tem o que falar. Chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera. Ronaldo. Tô aqui com a Célia e o Raul. É nóis! Estou agora com um fone novo, graças aos patrões de Alguma Coisa Cast. Seus fones. É, todo mundo tá virando tipo astronauta, é fone do espaço essa porra aqui. Ah, muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de A Arte da Seduzência. Ensinamos você a pegar mulher e pegar homem na balada. Yeah, amor. Pegar trabeco, pegar o que você quiser. Que você oh quiser. My God. Raul sensuando. Sensuando. Raul sensuando é tão sensuante. O primeiro e-mail aqui que eu vou ler é da Roberta, né? E começa assim: oi, meu povo lindo e sexy. Ah, que delícia, cara. Gente, eu ouvi esse cast com papel e caneta na mão, só anotando as dicas de vocês. É a risadinha. Oh, risadinha não. Muito... Melhor é que a risada da menina lá que o Febrini deu no cast. Ela diz assim: muito bom o programa, vocês estão de parabéns, como sempre, né? E que, apesar de ter dado muita risada, achei que o cast ficou muito legal por conta das dicas. Até da forma como vocês analisaram a arte da sedução. É possível? É possível. Só você consegue analisar a arte da sedução. O que acabou contribuindo bastante em outros aspectos também. Como no caso da timidez. No caso de utilizar o humor para iniciar uma conversa. E realmente eu achei eficiente demais. Uma vez que sou meio leiga no assunto. Olha aí. Vamos fazer um teste aqui. No meio do e-mail da Roberta. Raul, você está chegando na balada. Certo. Você me vê lá no balcão. Eu sou uma mulher bonita, alta, loira, o corpo esbelto e estou com um vestido vermelho. Você chega até mim, o que você diz? Oi, você quer me pagar uma bebida? Você quer me pagar uma bebida? Não, você quer me pagar uma bebida. Quer me pagar uma bebida? Folgado. Por que eu te pago uma bebida? Você está certo? Puta. O legal é que ele falou que quer que me pague a bebida, aí vão chamar de gigolô. Se ele falasse que queria pagar uma bebida, ia chamar de machista. Então, aí ele ia ficar. Vamos beber um. Chega lá, vamos beber um. Aquela mina, bora tomar uma. É. Depende, bora. Se alguém quiser pagar uma bebida pro Raul, manda e-mail. Ah, e aí continua assim: não manja das trocas de olhares. Imagina o Demolidor, também não manja. Mas é uma piadinha, né? Piadinha, a causa Roberto. Não sei fazer voz sexy. Parafraseando a entrada do Ronan no primeiro programa de Ilusões Amorosas. Olha só, tá tirando do baú. Ah, Roberta, filha. Roberta é o Ike Assassin. Não manja as cantadas. Eu nunca entendi cantada, né? Aquelas cantas que você chega de pedreiro. Puta merda. Você é um filho da puta, não ouviu o podcast passado, senão você saberia. Toma. Ah, para! Tem umas cantadas que pedreiro, tipo, aquela cantada do padeiro lá. É, nunca deu certo. Raul, nunca deu certo. Já Raul, deu certo. Raul. Quê? Seu pai é padeiro? É. Ah, por isso você é um sonho. Caralho. Aí ela disse assim, continuando: tenho dificuldade em puxar papo com pessoas que não conheço, mas graças ao conselho do Zá e aos de vocês com o decorrer do programa, estou praticando com as pessoas no ônibus. Na fila de banco. A China tá ficando louca, né? Do nada, ela tá. Tudo bem? Olá, tudo bem? Aí termina assim: meus parabéns a todos vocês, principalmente o Isaac, que tava on fire e praticamente deu uma aula. Vocês estavam sensacional, meus amores. Boa sorte nos próximos e que força esteja com você. E ela tem esses headtag também pra falar? Sim. O e-mail é curtinho só porque o editor é diva. Diva. É He-Man, cabelo de He-Man. Cabelo He-Man. E alma de Legolas, isso que ele é. É, o pessoal nem sabe da existência dessa foto do He-Man na internet. Ah, vá saber, TPM Cast tem que ver, tem que analisar, tem que divulgar, tem que fazer outdoor, pô. Aí tem também assim, hashtag Febrine Moleque Transante, hashtag Guru do Amor, Febrine Guru do Amor, hashtag Zá Bonitinho, Terror das Novinhas, e hashtag Tô Sex for My Shirt. Tô Sex foi mais inglês da Jamaica do Raul. Depois quero falar do meu inglês, que nem zinho. Oxi, valeu, Roberto, por ter enviado. E valeu por agora aprender a falar com as pessoas no meio da fila. Valeu, Rô, pelo seu e-mail. Um beijão e cuidado pra não ser assaltado aí nesse negócio. É, também tem que tomar cuidado, Fê. Onde você valeu. Vai com as pessoas. Valeu, Roberto, pelo e-mail. Não esquece do capacete de pedreiro. Eu vou ler aqui agora o e-mail do Rodrigo Caetano, o nosso patrão seduzência. Fala, galera CC. Aqui é o Dumal, 26 anos, de São Paulo. Venho aqui trazer chocolates e rosas para vocês. Tenho ingressos para a ópera. Está uma noite linda para caminhar à luz do luar. Sei que não faz muito sentido escrever um e-mail para um cast que eu participei, mas tem muita coisa que não dá tempo para dizer na gravação. Tipo a história da menina de bigode que o amigo do Febrino pegou. Queria também... Minha mariachi. Queria também dizer que foi muito bom gravar esse cast com vocês. E fica aqui mais uma história. No começo do ano, fui no aniversário de um amigo numa balada. E depois de umas cervejas e absintos, acabei conhecendo a cunhada dele. Conversamos um pouco e acabei ficando com ela. Até aí, tudo bem. No dia seguinte, fui ver as fotos no Facebook e ela tinha me marcado em tudo quanto era publicação sobre aniversário e coisa de coraçãozinho nas fotos. Resultado, não rolou mais de a gente sair. Então não adianta você ser legal e ter um papo bom se você dá uma de stalker depois. Vai com calma. Hashtag fica a dica. É isso aí, galera. Um abraço pra todos e beijos. Com Z. Verdade, cara. Verdade. Vai na moral. Deixa acontecer naturalmente. É, não adianta querer se aparecer no Facebook, minha filha. Tô pegando, né? Tô pegando aqui, Marco Rodrigo. Beija muito. Valeu, Dumal, pelo seu e-mail, brother. Tamo junto, hein? Valeu, Dumal, pelo e-mail. E é nóis. Valeu, Dumal, pelo e-mail. Beijo no coração. Ai, tá esse Raul tá muito viado, tá, mano. Olha o preconceito, vou processar vocês, hein? Patrões de Alguma Coisa Cast, seja um patrão você também. A partir de $1 você já pode usufruir aí dos benefícios da patronice. Tem um link aí no post, a imagem, clica, entra lá no Patreon, entra com $1, R$4, cara. Uma passagem de ônibus por mês. com 4 contas. 4 não, acho que já baixou o dólar, né? Tá o quê? 3,60 por aí já. 3,75 a última vez que eu vi. 3,75. Pô, 4 contas por mês ajuda a gente pra caramba. A gente tá comprando um monte de aparelhagem aí, microfone novo e etc. E a gente tem aqui agora o mês das HQs que tá chegando, né? Olha aí. Só que antes de falar dos meses das HQs, as KKQ, ainda aqui na parte dos patrões, cada pessoa que é patroa do ACC vai ganhar uma HQ na faixa. É um presente. É um presente, mano, nosso. Eu acho uma puta sacanagem esse Febrinho fazendo as coisas dessas. Porque quem é caster não ganha, né? Só quem é. A gente abre mão de ganhar pra dar pra vocês. Olha aí. Eu não, só assim. Dá pra que você quiser. É o seguinte, galera. É um presente nosso do Gunkida Cast e tal. Pra vocês, patrões, que ajudam a gente com 4 conto, com mais. Tem gente que ajuda muito mais, o Grande Madeira aí, puta, sem palavras e tal. Então, um presente de cara, sabe, de coração mesmo, com carinho. Então, se você já tiver, merece. Exato. Se você já tiver HQ, dá pra alguém e tal, mas, pô, aceita, porque realmente é o mínimo que a gente pode fazer por vocês, além de estar aí gerando conteúdo aí. Então é o seguinte, Renato Bishop, sério, o que ele ganha? Astronauta Magnetar. Fernando Camargo, Raul. Penadinho. Rafaela Bueno, Celi. Laços, meu Deus, quero. Rodrigo Caetano, Raul. Piteco Inga. Ricardo Cruzato, Celi. Astronauta Magnetar de novo. Jonatas Madeira. Piteco Inga também. Álvaro Dólares. Favor espacial. William Floyd. Lições. Roberto Leacone. Bidu, que eu vou roubar dela. Lua! Sério, hashtag Sério Trombadinha. Ai, meu Deus, quebrou aqui, ó. Luan Avatar. Penadinho. Lucas Grock. Pavor espacial. Bruno José. Não, esse aqui é o Átila. Bruno Átila. Piteco Inga. E Bruno José. Lições na sua vida. Lições na sua vida. Parabéns a todos os patrões. Esse combo MSP aí. Já chegaram as HQs, estão aqui em casa. A grande maioria aqui é de São Paulo, vou tentar entregar em mãos aí, a gente marca um rolê aí, ou na CCXP, a gente vem um bem bolado. Mas da galera, né, a gente vai ter que enviar a Rafa, que tá lá nos States, a Rafa, ou é no Canadá, uma coisa assim, a gente vai ver como é que vai mandar aí, qualquer coisa a gente segura e tal. Então, parabéns, patrões, muito obrigado, e vamos falar agora do mês dos HQs, né? Sim. Tá chegando novembro, a gente já teve o mês do livro aqui no Alguma Coisa Cast, e agora a gente vai ter o mês das HQs. Então, e foi excelente o mês do livro, todo mundo ganhou livro também. Opa, caramba, uhum. Então, aqui no mês das HQs vai ser o mesmo esquema do mês do livro. Vai ter 4 programas no mês normal relacionados a HQs. Em cada programa a gente vai ter sorteios e premiações de HQs. Só que é o seguinte, era o mesmo esquema lá do mês do livro, então terão gincanas. Eu posso pedir pra você tirar uma foto de algum jeito, sabe? Pra você fazer um vídeo, pra você, sei mandar lá... mandar nudes. Opa! Vai ter uma gincana pra gente interagir, pra ficar legal, né, cara? A intenção é presentear vocês. E ter um feedback, fazer, né? É, fazer essa brincadeira aí, tá ligado? Então, fiquem ligados, vai começar em novembro, mas já fiquem ligados, cara, que quando sai o programa, o nego já tá arrebentando aí. A Roberto lembrar. Mesmo. Sim, só pra lembrar, a gente faz a grande maioria dessas gincanas, essas brincadeiras, lá no grupo do Facebook chamado Ouvintes do Alguma Coisa Cast. Se você não tá lá no grupo, entra lá, pede a solicitação, a gente adiciona você lá sem problema, porque a grande parte das gincanas acontece lá no grupo. Tipo, o mês do livro mesmo eu falei, ó, tem que tirar uma foto de uma pessoa ou de você mesmo dando um soco no seu rosto, né? Obviamente ninguém se agrediu, a pessoa pôs a mão assim e tirou uma foto. Só creio que... eu que sim, né? E aí tinha que postar lá no grupo, e a galera postou e foi livro pra caralho. Foi, putz, tanto livro foda. Então tamo junto aí, vamos fazer desse mês das HQs aí mais uma parada maneira pro ACC. Sim. Falar do Outubro Rosa aqui, né? Lembrando aqui, o ACC tá, tá na causa aí. Homens, principalmente mulheres, né? Homens não estão isentos, mas mulheres infelizmente sofrem mais disso. Faça um autoexame da mama, cara, rapidinho, puta, não tenha vergonha do seu próprio corpo, cara. Se você não pode se tocar, quem que vai te tocar, né? É, Não pense que é estranho, que é, sei lá, que você tá tentando se animar, mas é simples, você não precisa nem de espelho. Você se toca, toca as axilas, toca os seus próprios seios e verifica se tem algum nódulo na parte da axila ou dos seios. Que se tiver, mano, corre pro hospital e é simples, às vezes não pode ser nada também, mas o autoexame você pode fazer a qualquer momento do dia. Não tem segredo. Sim, sim, até... Teve um colega meu que falou, putz, você falou a parada do seio lá, fiquei com medo, já avisei a namorada, não sei o quê. Uhum. Mas, cara, é uma grande verdade. Tem mulheres que perdem um seio, cara, e quando não morre, sim, o câncer de mama pode matar, velho. Sempre previne-se do câncer de mama, porque ele ataca, acho que se engano, 22% das mulheres. Não é uma coisa tipo, ah, sim, comigo nunca vai acontecer. Uhum. É muito número, né, cara? É muita coisa. É. E, pô, não tenha vergonha, vai lá, faz a parada. Faz na sua intimidade, tá ligado? Lá na hora do banho, né? Pô, tá lá na hora do banho, vai se ensaboar, aquela coisa, pô, toca ali, aperta, não sei o quê. Tem gente que tem medo de fazer com medo de achar, né? Sim. Ah, eu não quero fazer porque, putz, vai que eu acho alguma coisa. Cara, se você achar alguma coisa, você tem que falar, putz, pelo menos eu achei aqui quando tá pequeno, quando tá no início, sim, né? Que é o que eu falei, às vezes é um carocinho de nada. Então, puta, tirou isso aí, às vezes já era, sabe? Então é melhor o quê? Você tirar isso antes ou você deixar formar uma coisa muito mais perigosa, né? Então, sim, fica o recado aí, Outubro Rosa, pra todas as mulheres e os homens também do ACC. Compartilhe o gesto e avisem pra quem não sabe, que às vezes, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe disso, que não sabe, uhum, não conhece o autoexame, então compartilhem com a galera o que vocês sabem. Vença a batalha contra o câncer de mama. Informação é tudo, galera. Tamo junto. Vamos agora pro cast de Quentin Tarantino. Tá putinha nesse. Já tô vendo sangue na minha frente. O Raul tá uma puta total do Tarantino. Eu sou puta de cara foda. Não vou ser puta de, tipo, Michael B. Essas porra. Vai Vou começar falando sobre o nascimento do Tarantino. Ele nasceu em 63, isso quer dizer que hoje ele tá com o quê? 53 anos por aí, né? Ele tem 52. Pode ser de 13, 10, 14. Não, peraí, continua. Meu Deus! Os pais deles eram o Tony Tarantino, que ele era ator e músico, e era descendente de italiano, e a Connie McHugh, que, cara, ela é descendente de irlandês. Como que eu nunca percebi que o Tarantino tem uma puta cara de irlandês, cara. Tipo, eu imaginava que ele fosse tudo no universo, menos irlandês. E na hora que eu li, assim, tipo, minha cabeça explodiu. E também ela era irlandesa misturada com índio xeroquis. Quer dizer, cara, esse cara, ele já nasceu singular, sabe? A aparência do Tarantino é muito bizarra, cara. Eu olho pra ele assim, eu falo, tipo, eu não acho ele um homem feio, mas eu também não consigo achar ele um homem bonito. Ele é um homem, sei lá. Ele parece uma pintura do Pablo Picasso. Ele tem a cara de irlandês e o cabelo de italiano. É isso que aconteceu. E o queixo também italiano, porque em italiano tem um queixo grande. Quando você sorri, o seu lábio, ele esparrama, né? Pra um lado e pro outro. O Tarantino, não, a boca dele entra lá pra dentro. Muito bizarro. Então, logo depois, a mãe dele se casou com outro músico, né? Com quem o Quentin foi mais apegado, pelo que eu li. Porque o pai dele nem sabia dele, né? Que ela teve com 16 anos, se não me engano. Teve o Quentin. E o pai dele nem sabia, então ela, né, resolveu arranjar outro. O nome dela, o nome do Quentin, na verdade, é tipo o nome de uma mulher, que ela tirou de um livro chamado Som e Fúria, do autor, acho que Faulkner, se não me engano. Uhum. Aí ela falou, ó, mesmo se meu filho for homem ou mulher, vai ser esse nome mesmo. Aí ela colocou Quentin. Sim, sim. E, na verdade, o nome dele não é Tarantino, né, é Zatos Pio. Depois que ele mudou pra Tarantino, porque ele achava mais... como chama aquele nome artístico? Mais estiloso. Que é o nome do que você falou que era do pai dele verdadeiro. Do Tony. Uhum. Bom, Tony Tarantino é um nome foda. Tony Tarantino. Tony, porra, é um nome foda, né, cara? Uhum, sim, sim. Mas enfim, vamos voltar aqui. Vou dar um pulo aí, né, ele teve a época de escola e tudo mais. Quando ele completou os 16 anos, ele começou a estudar teatro, né? esse nome de escola aqui é meio complicado, James Best Theater Company. Eu acho que ele saiu da... Porque lá eles dividem, né? Eu acho que tem a oitava série, aí você vai pro ensino médio, ou não? Lá mais ou menos assim, tem oitava série, ensino médio, né? Que na verdade, eu acho que o ensino médio eles não separam, é fundamental um só, entendeu? Até o terceiro colegial. Aí dali você já começa a decidir pra que você tem. É, sim. Aí dali é a universidade. Você, é que você pode também cursar duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Você pode estar lá terminando os seus estudos e fazendo um curso à parte. Tipo, quando você tem um... Quando você mexe com esporte, essas coisas, você costuma ganhar bolsa e tal, né? É. Mas aí é depois que você conclui. Como ele aqui tava querendo ser ator, mas aí ninguém liga muito pra isso, tá ligado? Então ele tinha que fazer isso fora da escola. Aham. Uhum. É, e também ele tinha problema, né? Com... Ele não gostava da escola dele, porque a escola dele era aquelas escolas cristãs conservadoras, ele achava um porre do caralho e ficava toda hora cabulando pra ir no cinema. É, ele era um cara muito tímido. O Tarantino era um cara muito tímido, assim, muito acanhado, tá ligado? Ele não era um cara que só fazia show, apresentador, assim, não. Ele era um cara muito acanhado. A gente vê um pouco em alguns personagens que ele faz isso refletido, né? No próprio Drink no Inferno, ele faz um dos irmãos lá, né? E o cara é meio... Ele é doidão, assim, maluco, mas você vê que ele é meio acanhado, né? No caso ali, o... Como que é o nome dele? O George Clooney é muito mais, né? Desenvoltura, aquela coisa, vem falando, não sei o que, fica aí e tal. Ele não, ele é mais quietão. Reflete um pouco dessa parada da infância dele. Aí depois ele foi mudando, né? Outro fato também é que em 84, acho que quando ele tinha aí aproximadamente uns 20 anos, então, né? 84 por aí, uhum. É, uns 20, 21 anos, ele começou a trabalhar, então, como balconista numa locadora de filmes em Manhattan. E lá ele conheceu um amigo, que é o Roger Avery, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que mais tarde trabalhou junto com ele em Pulp Fiction. Mas você vê, o cara com 20 anos, ele já gostava muito de filme e tal, cinema. O cara foi colocado numa videolocadora, cara, ou seja... Nossa, foi pro paraíso, mano. É legal que antes do trabalho dele, o primeiro trabalho dele, começou a trabalhar no cinema pornô, que chama Pusquet Theater, lá em... Acho que quando ele tinha 19 ou 16 anos, ele tinha... Aí começou o primeiro trabalho dele, foi lanterninha de um cinema pornô. Olha aí, que profissão maravilhosa, né? Ele comentou que ele não gostava de... Todo mundo achava da hora, caraca, o cara tá trabalhando no cinema pornô. Só que ele não gostava, ele disse que aquilo não... Ele gostava de cinema, ele não gostava de ficar vendo putaria. E pra ele, aquela porra que passava no cinema não era cinema, de certa forma, pra ele. Não era atuação, né, cara? É. Sei lá. Você imagina quando ele chegou na locadora, cara, que ele viu aquele monte de filme e falou, mano, não sai daqui nunca mais. Os olhinhos brilharam, né? E foi interessante que, tipo assim, aconteceu que assim, como ele foi contratado. Tipo, o Lenson, que é o dono da videolocadora, chama Video Archives, ele, tipo, foi lá um dia, começou a conversar pra caralho sobre cinema com ele, falar sobre Brian De Palma. Aí depois, no outro dia, né, ele foi lá de novo, começou a conversar também do Sérgio Leone, que é um dos diretores que gosta pra caramba. E o cara, tipo, falou que ele conhecia pra caramba, gostou, que ele demonstrou muito conhecimento, porque ele já era cinéfilo bem antes de começar a trabalhar no vídeo locadora, né? Uhum. E aí o que aconteceu? O cara achou, impressionou e falou assim pra ele, eu te pago, acho que se não me engano, $100 por hora, ou $40 por hora, e você tem o direito de pegar quantos filmes você quiser pra alugar. Beleza. Aí começou a trabalhar lá. Sim, puta, isso aí foi... Até hoje o Tarantino, ele é conhecido assim por ter uma vasta experiência de filmes, né? Conhecimento, aliás. Ele conhece muito filme, né? De tudo quanto é época, de tudo quanto é era. Principalmente filme japonês, bizarrão, assim, antigão, né? De luta, o cara passa voando com guarda-chuva, aquelas coisas. Ele conhece coisa pra caralho, e deve ser desse tempo aí, da locadora, né, cara? O cara vai absorvendo coisa pra caramba. É, porque nessa época não tinha internet, né? Então o único conhecimento que o cara podia, tipo, adquirir, porque imagina, hoje em dia você tem a possibilidade de pegar qualquer filme que você quiser, né? Antigamente não, era tudo locadora VHS, né, cara? E ele tava no lugar certo, né, cara? Talvez se ele trabalhasse no cinema, ele não ia ter acesso a tanto filme. Tanto acesso, isso, exatamente. É. Porque nem tudo vai pro cinema, né, cara? E o mais interessante é que ele não parou, tipo assim, ele não ficou nisso daí, ele continuou estudando, você entendeu? Ele passou de uma escola a outra, tal, escola de ator mesmo, tudo. Só que daí ele passou a se dedicar mais a roteiro, né? A escrever mesmo, e não a atuar. É. Só que o objetivo dele, tipo, no começo, sempre foi querer atuar. Ele sempre, o sonho dele era ser ator, né? Mas quando começou aí, um tempo aqui, começou a trabalhar nessa videocadora, ele foi adquirindo gosto também de escrever. E aí foi, pegou o gosto e até hoje, né? Tá aí. Mas você acha que... Agora, assim, é uma pergunta mesmo, né? Pro Raul, nosso expert em Tarantino. Você acha que ele fez mais por amor à escrita, ou você acha que ele descobriu que o talento dele pra roteirista era melhor do que pra ator? Eu acho que era por... Acho que ele conseguiu, tipo, descobrir que ele tinha talento pra escrever. Porque acho que por amor, ele nunca chegou e falou, ah, eu sempre gostei de escrever desde pequeno, né? Porque normalmente a pessoa que gosta de escrever não é tão... Ela tem mais paciência pra ficar na escola, né? Mas ele falou que não, ele sempre o objetivo dele era atuação, só que como ele começou a adquirir experiência e tal, começou a gostar também de trabalhar, de escrever roteiro, então foi isso daí que aconteceu. Acho que ajuda também, né, essa parada de crescer ator, acho que ajuda no próprio roteiro, na hora de criar, na hora de visualizar a cena, né, cara? Criar o diálogo também. Então. E daí, ele sendo roteirista, os primeiros roteiros que ele vendeu foi de Amor a Queima-Roupa e Assassinos por Natureza. Eu falo, não sei se eu falo nome em português ou nome em inglês. pode falar, qual que foi mais bonito? Qual foi mais bonito? Mas em português, então, dá pra jogar no Netflix. Ele vendeu o roteiro do Amor a Queima-Roupa por $25,000, que naquela época a Associação dos... Sindicato dos roteiristas era quanto o máximo que você podia vender para um roteiro. Já era uma grana da porra, disso, né? Já era uma grana da porra. Um cara que trabalha na locadora. E foi esses... Você sabe qual que veio primeiro? Se foi um ou se foi outro? Se foi os dois ao mesmo tempo? Acho que foi o Amor a Queima-Roupa. Isso. Primeiro, né? É. O Amor a Queima-Roupa, eu cheguei a ver alguma coisa dele. O Assassinos por Natureza, não. Mas tem uma cena do Amor a Queima-Roupa, assim, só fazendo um parênteses aqui... Que eu gosto muito, que é a hora que o cara vai no apartamento lá, tipo, pegar a cocaína, sabe? O cara que faz o ai, aquele de máfia, gente, o Sopranos. Quando eu esqueço o nome desse cara, toda vez. É o... Ah, vai me dar um branco agora também. É o cara que faz o Tony? Isso, é o cara que faz o Tony. Ele vai pegar a cocaína dele lá com a menina e, enquanto isso, o par romântico da menina lá foi buscar não sei o quê, comida pra eles. E, tipo, ele começa a ameaçar a menina, ele dá umas porradas na cara da menina, detona a menina, saca? Aí, chega uma hora que ela pega um negócio... Não sei se vocês já viram um negocinho de quebrar gelo. Sim, quebra gelo, o nome disso. Quebra gelo, é um picador de gelo, assim. É, um picador de gelo, verdade. Só que ele fica no chaveiro, sabe? Ela vê aquele negócio no chão e pega, assim. E daí, ele começa a zoar ela, fala assim, ah, o que você vai fazer com isso? Você quer, tipo, me furar e tal? Então me fura aqui, ó, e, tipo, abre, assim, o paletó, sabe? Mostra o peito. E ela, tipo, dá aquele negócio no pé dele. Aí, tipo, nossa, ele sente dor e tal, não sei o quê. E daí eles começam a brigar e ele joga ela, tipo, no banheiro, quebra o vidro do box, sabe? Ela cai na banheira. A mulher já tá toda ensanguentada, a cara tudo ferrada, sabe? Isso. E daí, ela pega, eu não sei, tipo, eles meio que brigam, assim, ela quebra um vaso na cabeça dele, depois ela pega aquela tampa da patente, bate na cabeça dele e tal, aí chega uma hora que ele vai catar, eu não lembro se era uma arma que ele tinha na mão, e daí, se ela deu um soco, né, não sei, o que que foi, tipo assim, desenrolando a briga, ela viu um isqueiro e pegou o spray da... Porque tava no banheiro, né, tem aquelas pias, e tinha um spray de cabelo, aqueles spray de cabelo. E um isqueiro, ela pegou os dois juntos e tipo, pá, botou fogo no cara. Mas ela fica tão revoltada, cara, ela fica tão louca, assim, que mesmo depois que o cara pega fogo e tal, aí ele vai e sai correndo pra sala, ele cai no chão, ela pega a arma dele, que é uma, sei lá, metralhadora, fuzil, como é que chama aquele trem? Sabe aquelas armas que faz um rombo na pessoa? Sim, é uma 12, né, uma shotgun. Sei lá. Tipo, ela enche ele de tiro e ela grita assim, sabe, igual uma maluca, cara, ela fica descontrolada. Você vê o título desse filme, você fala, meu, deve ser um negócio, né, tipo, fofinho até, mas... Sim, o Tarantino, só pra cumprimentá-lo, o nome do ator é o James Gandolfini. Ah, esse cara aí mesmo. Ele faleceu, infelizmente. Faleceu acho que esse cara é foda também, hein. Enfim, eu mudei totalmente o rumo da história, né? Mas vamos voltar. Mas não tem como falar do Tarantino sem lembrar dos filmes, cara. Não, ele é diretor, né? Se eu for falar. Você vai falando da vida do cara mesmo. A vida do Tarantino é tipo aquele filme Quem Quer Ser Milionário, tá ligado? Você vê nos filmes do cara coisas da vida dele, tá ligado? É. E, tipo, esse filme ele não chegou a dirigir, ele só vendeu o roteiro, né? Eu não sei nem. É. Não sei nem quem dirigiu, na, assim. Desse daí eu não lembro quem foi que dirigiu. Mas aí o primeiro trabalho dele. O Amor é Queima-Roupa? É. Só sei quem são os atores, que é a Patricia Arquette e o foi Christian Slater. O Scott lá, porra. Scott o quê? Tony Scott, eu acho o nome do cara. Tony Scott? Tony acho Scott? Que de cabeça assim eu agora não lembro. Ele é, sabe o Ridley Scott? Ah. O Tony Scott é irmão do Ridley Scott. Olha aí. Só que ele é o irmão menos conhecido. É, o irmão pobre. É. Só que, tipo assim, o primeiro filme que começou a trabalhar foi o My Best Friend, My Best Friend and Birthday, né? Eu, tipo, acho que traduzindo é a melhor a minha festa do meu melhor amigo. Que é um filme que ele filmou em preto e branco e acho que com $5,000, muito pouco. Ele com um amigo dele, que começaram a se juntar lá quando ele trabalhava na locadora. Né, ele encontrou um amigo dele, que eu não lembro o nome agora de cabeça. Aí eles decidiram fazer o esse Roger? Filme. O Roger? É, acho que é o Roger, se não me engano, acho que é ele mesmo. Aí ele é um dos personagens, né? Ele, a história do filme é assim, ele decide fazer uma festa pro amigo dele que tá fazendo aniversário, só que o amigo dele é um fracassado, que a namorada largou ele tá demitido, né? E aí decidiram, tipo, ele decidiu fazer essa festa. E o filme foi perdido, né? Alguns rolos dele, então se dá pra achar ele no YouTube, tem ele no YouTube, só que ele é um curto, ele tem em torno de 36 minutos. Só que grande parte do filme dele foi destruído, né? Ou foi perdido, sei lá. E a mãe dele, será que também é a mãe do amigo dele, né? Acho que é o... Se não me engano, é o Craig. Acho que é o amigo dele. Aí, que aliás, ele atua também, né? O Craig atua, que faz o amigo dele, que é o Mick. E o Tarantino faz o Clarence, que ele é dono... E aí, desde o primeiro filme, você já vê aquela coisa de ele colocar referência a vários filmes que ele gosta. E tem aquele humor ácido que ele faz no filme dele, né? Desde esse curtinho aí você já percebe. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. É a história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. A gente tem aí o... Acho que é o primeiro grande sucesso dele, que é o Cães de Aluguel, né? É. Que já vem em 92, que vem de um... É o que a gente tá falando. A vida do cara tá no filme, né? E ele conheceu o Lawrence Bender... Um rolê lá, eles estavam numa festa lá em Hollywood. Festa de e tal. Hollywood. É. E aí começou a trocar ideia com o cara, não sei o que, e rolou, sabe? Quando rola, tipo, você conhece uma pessoa, você fala, pô, esse cara é gente boa pra caralho. Aí rolou essa parada assim entre os dois, e eles, pô, e vamos falando de filme, aquela coisa, não sei o que, não sei o que. Aí acabaram falando de Cães de Aluguel nesse mesmo dia, cara, no meio da conversa. Sei lá, né, como foi isso. Não sei se foi, pô, imagina um filme assim, os caras roubam um lugar, mas tipo. E aí a treta que dá entre os caras, né? Imagina, tá ligado? Trocando ideia normal. Que no filme do Tarantino tem esse tipo de coisa. Que é o quê? Que é as pessoas trocando ideia normal. Como se as pessoas trocassem ideia na rua. Sim, pessoas... é muito caracterizado. É, cara, vai falando. Eu uso um pouco disso também, algumas coisas que eu escrevo e tal. Coisas corriqueiras que a gente fala na rua com os amigos, quando a gente é mais Inclusive, novo. Inclusive, o começo de Cães de Aluguel é bem assim, retratado isso daí, que eles estão todos numa mesa discutindo a música da Madonna, né, cara? Quer dizer, é um negócio totalmente aleatório e eles estão lá construindo teorias acerca da música da Madonna. E todos, o Bastardos Inglórios, que é um filme que, sou fascinado por esse filme, tem a cena do jogo, né? Que eles estão lá no bar, lá, jogando aquele negócio de colar a carta na testa com o nome, né? E tipo, mano, isso aí não tem nada a ver com a história, né? Você fica naquela tensão do caralho, né, mano? Aí chega um maluco lá, um nazista, e entra no jogo, você fala, o que tá acontecendo? Esse cara tá maluco. É bizarro, né? É, mesma coisa também com o Vincent Veiga e o parceiro dele. Eles ficam, tipo, parece que estão discutindo toda hora, né, cara? Uhum. Tem até aquele curta lá, Lu, que você recomendou pra gente assistir, do Selton Mello. Tarantino's Mind, é. Cara, aquilo ali foi, puta, eu não sei quem escreveu, se foi o próprio Selton Mello, mas foi genial demais. Vai ter link aí no post aí pra quem quiser conferir. E eles vão trocando ideia, né? E eles falam dos bagulho nada a ver, mano. Você descobriu o código que tá escondido por trás dos filmes do Tarantino. Aí o outro fala, puta, você lembra do fulano lá? Eu preciso falar com ele pra ele destravar meu PlayStation. É, sempre foi uma conversa de bar, né? Eles sempre gostam de colocar essas conversas. Sim, puta, é bom demais, cara. É, tudo bem que os últimos filmes dele que ele fez, né? Não tem tanto dessas coisas de diálogo assim, né? Agora os primeiros filmes dele colocam bastante diálogo, tipo, coisa do dia a dia, conversa solta, né? Sim. E Cães de Aluguel foi, tipo, um mega sucesso, né? Depois dele fazer esse sucesso todo, ele foi abordado por Hollywood e tal, e recebeu, tipo, proposta pra dirigir projetos, mas naquele estilo Hollywood mesmo, né? Que seria Velocidade Máxima e Homem de Preto. Só que daí ele recusou. Imagina o cara dirigindo esses filmes, gente. Vocês imaginam? Tipo, não tem, não tem nada a ver com o estilo dele. E eu acho que, tipo, nessa hora, o cara tem que ter a cabeça muito feita e gostar muito do trabalho dele pra ele não se vender. Porque, imagina, essas propostas devem ser, tipo, cabeluda de dinheiro, né? Imagina. É. Ele é interessante, ele sempre foi um cara que sempre trabalhou com os material que ele próprio faz, né? Ele e o amigo dele, não é só ele que escreve os roteiros, tá? E sempre tem um cara que escreve junto com ele. É, mas ele sempre foi do tipo, se você pegar toda a filmografia dele, só o Jack Brown, que a gente vai falar depois, que é o único filme dele que ele adaptou de um livro. Jack Brown é da hora também. Mas enfim, Cães de Aluguel aconteceu lá em 92, aí ele recebeu essas propostas, tal, recusou tudo, se recolheu em Amsterdã e resolveu trabalhar no próprio roteiro dele, que iria gerar aí Pulp Fiction, que foi lançado em 94. E ganhou Palma de Ouro. É, o Cães de Aluguel ganhou algum prêmio? Eu não me recordo. Não... Ele não ganhou, mas ele participou daquele festival Sundance, lá nos Estados Unidos, né? Ah, que é um festival que apresenta filme independente, né? Independente. E lá, ele participou do júri, né? Aquele júri, tem um código de júri lá, mas ele não ganhou nada. Uhum. Ele participou, mas ele deu mesmo. E parece que foi nesse festival que, tipo, ele foi. Todo mundo votou num filme lá e ele não concordou, ele votou em outro e justificou lá. Eu não lembro dessa história direito, mas eu acho que foi nesse, não foi? Ou foi no Keynes? Não, esse daí foi em outro, que acho que nem era do filme dele, era, tipo, acho que foi. Ele foi dois, júri três anos mesmo. Atrás. É. Foi 2, 3 anos atrás, que eu não lembro qual festival que foi. Acho que se pá foi Cannes mesmo. Mas foi 3 anos atrás que ele. Tem um filme lá e ele não concordou, né? Porque ele tem uma visão bem diferente pros filmes. Cara, o Tarantino, ele é o Neil Gaiman do cinema. O Neil Gaiman na literatura, ele é o Tarantino no cinema. Que é o cara que não gosta dessas panelinhas, tá ligado? É o cara que não se vende, é o cara que tem os seus princípios. Da mesma maneira que o Neil Gaiman, tipo, não é só livro. O próprio Neil Gaiman é uma parada foda que acrescenta no livro. O Tarantino, ele é uma parada foda que acrescenta no filme, tá ligado? A gente gosta tanto do cara e pelas atitudes do cara, o jeito que ele reage ao mundo, e quando sai filme dele, você vê só porque é dele. Você sabe que vai ser foda. Você tá já ligado? Sabe como que vai ser o estilo do filme. É que nem eu falei. Você já pensou ele fazendo o filme Velocidade Máxima? Sandra Bullock e Keanu Reeves? Ele ia fazer uma loucura do caralho. Todo mundo ia morrer no final, eles não iam conseguir todo salvar. Mundo ia aparecer ônibus pegando fogo, ia ser um inferno. Ele inventou alguma coisa. Então, aí tem umas coisas interessantes sobre o filme Cães de Aluguel, que assim, ele inicialmente ia custar $30 mil, ia ser filmado em 30 milímetros, né, ou 16, né, e tipo, inicialmente era esse daí que ele ia fazer, só que aconteceu o quê? Um sócio dele conhecia a mulher de um cara, né, que ele apresentou o roteiro pro Harvey Keitel, que é um dos atores que participou do filme, e mostrou pro Harvey Keitel o roteiro e ele gostou tanto que ele investiu $1,5 milhão no filme, putz, e ajudou bastante na questão da construção de elenco, né. Sim. Então imagina, você trabalhar com... Lógico, tá, 30 imagina mil cê, dólares... você chegar e falar, ó, tô te dando um milhão aí... $1,5 milhão, o cara investiu. Fartou, cara. É. E ele já era, nessa época, já era um ator já meio que conhecido já, bastante, já tinha feito... É. E lembrar que, tipo, eu falei aí no começo, né, que o Tarantino, junto com outros diretores, eles fizeram uma revolução no cinema, né? Porque vem com essa quebra de padrão, tá ligado? Tava tudo muito padronizado, né? E o Tarantino, os roteiros dele, é tudo muito picado, né? Tem uma cena aqui, daqui a pouco tem uma... Tá ligado? Às vezes você não entende nada, mas no final tudo faz sentido. Se completa. Tudo, é, exatamente. Ele vai amarrando, né? E quando ele vem com esse negócio 90, assim, que não tinha muito, puta, é foda pra caralho. Tanto que o Pulp Fiction, ele rendeu, sabe, a galera via e ficava falando dessa porra o mês inteiro com os amigos e etc. E isso começou, né, cara, a movimentar a máquina. Acho que ganhou até Oscar, né, o Pulp Fiction, se não me engano. Pulp Fiction é um Oscar de melhor roteiro. Uhum, muito foda, né? E assim, o Cães de Aluguel, ele tipo assim, o Mr. Pink era pra ser o próprio Tarantino. Ele tinha escrito, ele sempre faz isso daí, na verdade, na maioria dos roteiros dele, se não todos. Ele sempre escreve a maioria do roteiro pra um ator, ou sim, tipo, no começo era pra ele próprio, né? Só que ele tinha inicialmente escrito pro Mr. Pink pra ele próprio, só que o Steve Buscemi, que faz o Mr. Orange, não, ele faz o Mr. Pink, na verdade, né, tá certo. Aí ele falou assim, eu gostei mais do Mr. Pink, na verdade ele ia fazer o Mr. White, o Steve Buscemi. Ele tava fazendo audição pra fazer o Mr. White, só que ele gostou tanto do Mr. Pink que ele pediu, né, autorização pro Tarantino, falar, deixa eu participar, deixa eu fazer o Mr. Pink. Aí o Tarantino falou assim, cara, esse bagulho é pra mim. Que, aliás, esse coisa da gorjeta, isso é coisa do Tarantino. Aquele pensamento que ele fez, é coisa do Tarantino. É dele mesmo. É, eu só falo que ele é muito muquirana na hora de no restaurante e tal. E aí ele falou, beleza, mas você só tem uma audição só, você tem uma vez pra provar. Ele, beleza, e tá aí agora, né, conseguiu provar, tá no filme. Pra quem não viu o Cães de Aluguel ainda, primeiro se mata, depois vai assistir. Isso que o Raul tá falando, que às vezes tem gente ouvindo e não tá entendendo nada. Mr. White, Mr. Brown, são os nomes dos caras. Tem uns caras lá que o nome deles são as cores, assim, Mr. Pink, Mr. White, Mr. Brown, Mr. Orange. Então, pra você se situar aí, mas porra, se você não viu o filme, vai ver o filme, cara. É. Assim, eu vou resumir a história rapidinho. É uma história de 5 caras que vão fazer um roubo numa joalheria. É isso a história. Uhum. E aí começa a picar tudo a história e você não entende nada, mas depois você entende. Assim, sempre os filmes do Tarantino, né, sempre tem essa coisa de não linearidade, né? Que ele vai contando de começo, às vezes o final, metade, e vai tudo reunindo e depois faz daquela forma toda e fala, opa, é isso daí. Por exemplo, o Blonde, né? Que é o Vic, né? Que na verdade o Vincent e o Vic são irmãos. Depois ele ia até fazer um filme, chamava, como chama? Vincent, não, qual que é o sobrenome dele? Vegas Brothers. Vegas Brothers. Caralho, ia ser foda. Ele ia fazer um filme, acho que em 2000, acho que depois de Pulp Fiction, entre o Kill Bill e Pulp Fiction, ele ia fazer um filme, só que ele desistiu porque os atores do Michael Madsen, que faz o Mr. Blonde, e o John Travolta já tava meio velho, né? Aí ia ficar estranho, né? Contar a história deles antes. Velho. Putz, mas verdade. Seria foda, cara. Puta. Cara, porque o Vincent, ele é um cara assim. Ele é um cara foda, mas ele é comedido. Agora o Vic é totalmente insano, maluco, loucão. Sim, sim. Imagina, tipo, ia ser muito da hora. Porra, ia ser louco demais. E o Tarantino ia criar situações que, nossa, ia dar um filme do caralho. O foda do Tarantino é isso, ele cria situações, né? Tem um negócio do dia a dia, mas ele cria o inusitado. Ele cria coisas que não tava ali, tá ligado? Isso eu acho genial, cara. É muito foda. Não, você não tem como esperar. Não é aquele roteiro que você fala, agora vai acontecer, mais ou menos assim, meio que você acerta. É um negócio totalmente inesperado, sabe? Os próprios atores, né, cara? O que o Raul falou aí dele escrever pro ator. Você olha o ator assim, você fala, cara, tipo, não tinha como ser outra pessoa. Você pega lá o Kill Bill, por exemplo, não tinha como ser outra pessoa no lugar da Beatrice Kiddo ali, cara. Você pega o Bastardos Inglórios, no lugar do Brad Pitt, não podia ser ninguém. Tinha que ser ele, porque você olha pra cara, é ele, foda. O cara é ele. E tem muito filme que ele escreve pro cara, só que o cara não aceita e ele tem que arranjar outro. E às vezes tem muito, por exemplo, o Django, ele fez inicialmente pro Smith, já dá uma dica antes. Ele fez inicialmente escrito pro Will Smith, só que o Smith não deu certo, a negociação foi o Jamie Foxx, aceitou babaca, o Jamie Foxx. Porque o Smith queria ser eu quero ser bonzinho, tem que me fazer bonzinho. Por isso mesmo que eu tô com medo do Esquadrão Suicida. Mas aí... mas aí tem muito personagem que você... Aí depois você vê o Jamie Foxx, você vê a atuação dele e você fala, mano, se fosse Smith não ia ser talvez assim, né? Uhum, sim. Mas o Angelo Gain é interessante, que é um filme de roubo que nunca mostra roubo, cara. Sim. É o pós, né? Não mostra roubo, nenhuma vez. É o pós-assalto, velho. É, então, eles falam como foi o roubo, que o Vic deu doideira e começou a atirar em todo mundo, aí todo mundo fugiu, cada um foi pro seu lado, não sei o quê, mas nunca é mostrado o roubo. Eles falam, você sabe que é a joalheria, porque eles falam onde é que vão roubar, né? Você sabe o local, porque mostra tal, só que nunca mostrou ação do roubo. Mas é maneiro, isso é maneiro, porque, tipo, talvez se ele mostrasse o roubo, ia puxar muita atenção pro roubo, mas a atenção é pro pós, né? É, tipo, o filme não é sobre o roubo. Exato. O filme é sobre os personagens envolvidos naquele roubo ali, cara. É. Totalmente. Sobre o conteúdo, né? Sobre o conteúdo do roubo, até. Isso é muito Hitchcockiano, né? Dando uma de cinéfilo aqui. Mas isso é muito Hitchcockiano, que não mostrar a ação, né? Que, tipo, em vez de mostrar um cara enfiando a faca em alguém, ele mostra o cara com uma faca... Sangue, a consequência, né, do negócio. Sangue na faca e o cara, a pessoa já morta no chão. Aí você já deduz, né? O cara morreu. Então, o Tarantino tem muito disso, né? Colocar. Ele não precisa mostrar ação. Que nem no filme do Pulp Fiction também. Que ele não mostra o que tem dentro daquela maleta. Você fica. Então. O que tem na maleta? Só tem uma coisa dourada, você fala dessa. É uma coisa brilhante. Que dizem que pode ser os diamantes, né? É, tem ele. Na verdade, ele ia colocar isso. O Tarantino no Pulp Fiction ia colocar isso daí e falar que o. Que aquilo são os diamantes do Cães de Aluguel. Só que ele falou que ia ficar muito clichêzão e falou, ah, deixa quieto, deixa o pessoal imaginar deixa o que é. Deixa o pessoal, é, né? É, e se brilhasse prateado assim, ia ficar mais foda ainda. É. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. A história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. Cara, já passando aí então pra Pulp Fiction, que foi a obra dele que deu... Lógico, teve Cães de Aluguel, mas ele, eu acho que foi o primeiro que ganhou premiação, né? É. Mesmo, que foi Oscar, em 94. Ele é. Ele começa com os parceiros, o Vincent e o... Eu esqueço sempre o nome do Samuel, sempre esqueço, cara. Jules. Isso. E o Jules indo pegar essa maleta com uma coisa dentro que eles não sabiam o que era. E tem o Jules, cara, ele fala um negócio da Bíblia, sabe? Pros caras. Eles veem que é o 17. É. E você decora essa porra, sabe? Esses dias eu tava falando com um amigo meu, ele escreveu, fala assim, e colocou Ezequiel 17. Eu falei, porra! Você é rica com isso na sua cabeça. E eu acho muito interessante, porque, tipo assim, ele é bandido, você entendeu? O cara, ele não vai falar de moral, sabe? Mas o cara é bandido, é, mas ele reverte a situação de uma tal forma que você começa a falar, esse cara é gente boa, meu. É todos, né? Acho que se você pegar acho que só o Kill Bill pra cima. Antes do filme dele, acho que talvez o Death Truth também tenha um pouco disso, mas antes do filme dele, desde o Cães de Aluguel, tem personagens que são anti-heróis. Você vê, por exemplo, o Cães de Aluguel, vários ladrões tentando arrumar uma geladeira, vários matam a polícia, matam a pessoa inocente, e mesmo assim você fica tipo, porra, os caras são legal. Por quê? Porque ele fez uma construção foda no começo do filme. O próprio Kill Bill, Raul, no Kill Bill, você começa vendo o Kill Bill matando a noiva. Sim. Que é a personagem principal, né? Então, é verdade, a noiva é uma assassina. E qual é o nome do filme? Kill Bill, mate o Bill. Então tinha tudo pra gente odiar o Bill, só que, cara, o Bill é tão foda que não tem como se odiar o cara. Eu não odeio o Bill, principalmente depois, na hora que vai assim pro... Ai, gente, eu não sei nem se a gente tá invertendo, falando dos filmes primeiro, depois... Vamos lá. Inclusive no terceiro filme, que é quando ele encontra a Beatrix, que ele fala assim, meu, sabe, você não me falou que você tava grávida, fugiu, sumiu no mapa, aí eu te encontro casando com uma barrigona. Ele falou assim, eu tava apaixonado, e você sabe que eu sou um assassino, o que, que você acha que eu ia fazer? Eu era um filho da puta apaixonado, foi a única coisa que eu consegui pensar em fazer. Então naquela hora, cara, você redime o cara, até assim... Ato passional, totalmente, tem entendeu? Tem de storytelling fantástica, que ele tá sentado com ela numa fogueira, e ele tá tocando uma flauta de bambu, e ele vai contando a história do Pai Mei. Ele toca... Nossa, é verdade. Você quer aí? Quer aquela flauta de bambu? Tal. Nossa, cara, essa cena é genial. Aquela flauta de bambu é uma série que ele fazia chamada Kung Fu, que tinha acho que nos anos 70, nos anos 80, né? Acho que o pessoal mais velho já deve ter assistido essa série. Que ele é tipo um andarilho, fica viajando pelo mundo e dando porra. Ele é tipo um monge, né? O David Carradine. É genial demais. Ele, tem uma parte que ele fala uma parada assim. Oh, acho que o Pai Mei passou por um monge e o Pai Mei acenou. E o monge, ou por distração, ou simplesmente porque não viu, não acenou de volta. E aí ele tchururu, toca o bagulho e fala, caralho, essa foto. Ele toca mesmo aquela foto. Foi ele que, se não me engano, foi ele que fez aquela foto, ou se ele. Se eu não sei se ele foi ele que fez. Mas a foto, aquela foto que ele usa é a mesma que ele usou na série do Kung Fu, e ele realmente toca. Muito foda, cara. Puta que pariu. Você começa o primeiro filme odiando o Bill. Você termina assim, eu falei terceiro filme, né, gente? Mas tô louca, é segundo. Trilogia. É. Não, segundo, tipo, na ordem, assim? É, segundo, tipo, no quê? É, na ordem. Tem o volume 1, o volume 2. Ah, tá, é. Aí ele tá querendo fazer agora o volume 3 também. É. Então, mas não tem, eu falei 3, entendeu? Ah. Mas não era, eu queria dizer 2. Você começa o filme odiando o cara. É, porque o cara já começa falando assim, você me acha sádico e depois dá um tiro na mulher. É, grávida, né? Grávida. Aí, tipo, você termina o filme, né, termina o segundo filme, falando, meu, não mata o Bill, sabe, tipo... Ainda dá tempo dele se redimir. Mas é foda, cara. E ela fala, tipo, um segundo antes dele atirar, ela fala um bagulho, tipo, o filho é seu, né? Uma coisa do gênero. É, mano. Ela fala, o filho é seu, e ele dá porra. É aquele momento que, tipo, o cara já tá puxando o gatilho, não deu pra voltar atrás, né? Uhum. Eu fiquei imaginando, cara, imagina a situação dele depois. Aquela mulher no chão, para na cabeça, e ele desesperado, né? Leva essa mulher pro hospital, tá com meu filho na barriga. Exatamente. Por isso que ele deixou ela viva. Porque ele falou, você tem todo o direito de, botou um de capacete, vir atrás de, né, mim. No lugar do buraco. Todos, né, falam isso daí, tipo. Desde a primeira vítima lá, a Vivita Fox, né? Que é a primeira a ser morta. Uhum. É, todos eles sempre falam, eu me arrependi, não sei o quê. Uhum, sim. Pede perdão, por exemplo, é o Roshi. Que é a que faz a líder de toque, né, de criminal, então também, todos pedem perdão. Por quê? Porque é um direito, né? É um direito, tu não sabia que se ela acordasse, tirando a Elia Driver, que faz a, com que é a California Mountain Snake, né, que usa o tampão, tampão de olho. A enfermeira lá, né? É, a única que não se arrepende, porque ela já até fala no filme, eu odeio você desde sempre, mas sempre te respeitei, mas... Ela é a única que não pede perdão. Não, essa tem uma raiva foda porque ela matou o Pai Meio. Pai Meio era muito foda, cara. Pai Meio era foda. O personagem era aquele, meu Deus. Aí depois vem a Beatriz e tira o olho dela. É, filha da puta. Pisa no olho dela, assim, com os dedos bizarros. Né, cara? É muito foda. Tem Pulp Fiction, 94. Depois, o filme dele, ele fez um... Acho que o filme chama Four Rooms. Que é quatro atores. Quatro atores, não. Quatro diretores. Que... Não é um filme, acho que é uma espécie de tipo uma série, como se fosse uma série. Mas tipo, eles falam um filme compilado, né? Que tem esse nome, que é vários segmentos, vários filmes. Que é interessante também uma coisa que eu falei antes, que o filme, o Drink no Inferno, na verdade ele foi pedido pelo grupo KNB, que é, não é um grupo de cantores, né? Não é um trio de cantores. Não é o KLB? Não. É um grupo de efeitos especiais que, famoso pra caramba, ultimamente estão fazendo os efeitos especiais do The Walking Dead, né, da série. E ele pediu, eles pediu pra ele fazer, né, fazer o roteiro, e em troca eles faziam o efeito especial do Cante Aluguel de graça. Aí foi o que aconteceu e fez o roteiro lá do Drink no Inferno. Nossa, o Drink no Inferno também. O Drink no Inferno, ele não foi o roteirista, né? Não, ele foi. Ele foi? Foi. Aí que ele também, nesse Four Rooms, se eu não me engano, foi que ele conheceu o Robert Rodriguez, que é um grande amigo dele, que trabalhou já com vários, convida ele, convida o Robert Rodriguez, sempre trabalha junto. E nesse daí ele faz um segmento chamado Homem de Hollywood, né, que o filme é com o Tim Roth, que é o Mr. Orange no Cães de Aluguel, e é engraçado, é tipo um filme de comédia, Até o próprio Robert Rodriguez aí que você falou, ele tem meio que a pegada do Tarantino, assim, né? Tem, Tipo, Machete, Sin City, essas paradas. É o Mariachi. Né, cara? É, e é interessante que o El Mariachi e o Cães de Aluguel, eles foram lançados no mesmo ano. Acho que 2 meses depois, ou um do outro, se não me engano, ou 2 semanas depois do um do outro. Eles ficou quase lançados ao mesmo tempo. Então, meio que já tem uma coincidência meio que de amizade com os caras, né? Uhum, sim, sim. Esse daí foi em que ano, Raul, você sabe? O Four Rooms? Aham. Uhum. Foi em 95, foi um ano depois do Pulp Fiction. Ah, tá. E é engraçado, vale a pena assistir. Né, que é o Robert Rodriguez, o Quentin Tarantino e mais 2 diretores que eu não lembro o nome. Aí cada um faz um segmento da história, que é tipo, o Tim Roth, ele é um... Aqueles caras lá que ajudam em hotel, como fala, que eu não sei o nome. Tipo, leva, camareiro? Leva a mochila, a bolsa. Ah, tá. Que usa aquele chapeuzinho de que até o macaco usa, não é? Sim. É tipo aqueles carregador de malas. É, carregador. Aí ele faz um personagem dele e vai contando, tipo, cada segmento vai acontecendo umas coisas, né? Depois tem tudo ligação. Mas é muito engraçado esse filme. A gente tem aí, em 97, o Jack Brown, mas antes a gente tem o Drink no Inferno, de 96, né? É. Puta que pariu, gente. Que filme foi esse, hein? Cara, primeira vez que eu assisti, eu assisti com meu tio, cara. Eu fiquei maluco, velho. Eu falei, cara, esse filme é foda demais, mano. O... Cara, eu tô esquecendo o nome dele toda hora, o... O George Clooney. O George Clooney nesse filme, cara, tipo, mano, passa um medo desgraçado. Daqui a pouco você gosta muito do cara, né? Porque ele tem todo aquele jeitão, não sei o quê. E ele tá bem novo, né, cara? Tá bem jovem, o cara tá bonito, assim. Então ele passa aquele ar de superioridade. E daqui a pouco o cara faz um bagulho que você acha uma hora da ver. Daqui a pouco ele pega o segurança lá, dá um pau no cara, assim, eita, esse cara é pau. É muito bizarro, né, cara? Mano, os dois personagens é aquele tipo de personagem que você nunca sabe o que eles vão fazer o próximo passo, né? Sim, sim, cara. Ele é... Everybody be cool. You be cool. Porra, é muito foda, muito cara. Foda. E, tipo, tanto o personagem do George Clooney, que é, ele, de certa forma, é o mais calmo, né? Ele é um pouco mais, tipo, controlado. Ele não é que é calmo, ele é mais controlado que o irmão dele, né? E o irmão dele é tipo um porra louco do caralho, ele não tá nem aí, mano. Sim, é aquele cara que fica quietinho, mas quando ele explode é um signo de loucura, né, cara? É. E aí... é tenso, não é? Não é tenso assim a relação? É. Aquela hora que o... É, cara, aquela hora que o George Clooney sai e deixa o Quentin Tarantino sozinho com aquela mulher lá no quarto do motel, lembra? Uhum. Fica uma mulher lá e eu falo, mano, ele vai estuprar a mulher, cara, porque ele é maluco. E aí ele, vem cá, senta aqui do meu lado. Falei, meu Deus, tira o sapato, senta aqui do meu lado. E então isso é que esse filme é dirigido pelo Robert Rodriguez, né? E é muito foda, cara, porque ele coloca essa coisa de crime, tipo, começa com um filme de crime, né? Coisa de assaltante e tal. E depois, mano, do nada, simplesmente dá uma virada tremenda que vira um filme de terror, cara. Puta, é muito foda. E novamente não mostra o assalto, né? Desde daí, tipo, não mostra o assalto. Que aquele assalto na loja, eles já vendem um assalto, é, né? Já vem com assalto, vai mostrando em partes como que... É, foi a mesma coisa, né, realmente. Tipo, mostrou, tipo, o cara já dando tiro, já fugindo da polícia, né? Tem a série agora, que não sei se você viu, a série que é do Netflix, que aí sim mostra o assalto. Então, eu me recusei a ver pra não macular a imagem desse filme, porque eu gosto demais desse filme. Se a série for ruim... A série é legal, só que ela adiciona muita coisa que não precisava, que você fala aquela coisa. Por exemplo, ele tem um problema daquelas visão que ele tem, né? Que a menina fala com ele, fala, chupa meu dedão, essa coisa, e ele fica tipo, o quê? Na série tem uma explicação porque ele tem a visão e tem um aprofundamento mais, que eu acho que não precisava, né? Mas a série é legal. Eu acho que agora tá na segunda temporada, eu acho que não precisava que se era baseado em filme. Acho que uma temporada, se quiser fazer, colocar elementos a mais na série, baseado no filme, né? Na série baseada no filme, uhum. Aí sim vale a pena. Mas colocar certas coisas pra explicar pra pessoa, porque é isso, acho que é desnecessário. Tirar esse coisa da surpresa, né? Da imaginação da pessoa. Teve uma vez na escola que a gente tava trocando ideia, tipo, terceiro colegial, assim, último ano. Aí a gente falando, mano, e aí, tipo, se sair, arrumar um trampo, ganhar muita grana, ficar milionário, o que você vai fazer com o dinheiro? Aí eu falei, eu vou montar um bar, tipo aquele Drink do Inferno, assim, na beira da estrada, tá ligado? Com a pirâmide embaixo, hein? Tem que ter a pirâmide, senão não vai. E montar o Tito Twisted. Acho que é o nome do bar, é tipo... Eu não sei qual a tradução, Twisted acho que seria o Peitões, sei lá, alguma coisa. Furacões, sei lá, direto. É... Aquele cara na porta lá também, hein? Pussy Lovers! White Pussy! Pussy Wet! White! Pussy Black! Pussy Bloody! The Everywhere Pussy! É foda. Putz, vocês não assistiram, cara. Tem que assistir esse filme. Esse filme aí é... Putz! Não tem como, cara. Eu imagino as pessoas que assistiam na época, porque hoje em dia tu já sabe que tem aquela parte de terror e tal. Só se a pessoa viu na caverna deve saber. Mas tem aquela parte do assalto. Mas imagina se assistir a primeira vez, você não tem a mínima ideia que tá acontecendo, cara. Uhum. Você, tipo, começa um filme de assalto, beleza. Legal, de assalto, tipo, thriller, né? Suspense. e do nada vira um filme de terror, assim, caraca, tipo, tapa na cara, do nada aparece os caras estão lá no bar, e aí a Satanic Pandemonium, né, que é interpretada pela Salma Hackett, se transforma num vampiro, você, caralho, mano, que porra tá acontecendo? Nossa, eu vou te falar, essa cena do Salma Hayek lá dançando com aquela cobra durante muitos anos ficou na memória da galera, viu? Ainda continua na memória. Nossa, da galera. Mas, eu vou te falar, antes do X-Videos era isso aí que você tinha, cara. Era isso aí que você tinha. Era isso ou se me prever na Band, cara. Tinha muita coisa. Ou pior. Emanuele, né? Emanuele. Emanuele. Não, tem às vezes que é pior. Pegar aqueles... Como chama aqueles bagulho de propaganda de meia calça? De calça? Revista da De Quilos, da Avon, sei lá. É, pega aqueles e pega a sessão de lingerie e você pega sua mãe e mano, foda, antigamente era... A Salma é que, tipo, foi uma atriz também escolhida a dedo pra fazer... A dedo pra fazer aquela cena, porque a Salma Hayek, ela tem uma cinturinha... Tipo, pequenininha e um puta de um quadrilzão, assim, né, cara? Que a meia dá uma rebolada e infartou o cara pra sempre. Não, mas esse filme, depois, ele tem o Robert Rodriguez, ele sempre foi também no mesmo naipe de pegar vários atores e trabalhar junto, né? Que até a Salma Hayek depois trabalhou com ele, com o filme dele. Fala um pouquinho do Desesperado, né, que é a continuação do El Mariachi. Então ele sempre tem aquela coisa, o Tarantino, por isso o Tarantino ele sempre são meio comparados, né? Mas só que o Tarantino ele pega mais pra um estilo de cinema e ele pega mais pra outro estilo de cinema. Até porque o Tarantino, ele faz vários filmes diferentes. Se você pegar cada filme dele, é muito diferente o gênero. Apesar do gênero, não dá pra saber certinho, mas sempre é diferente. No caso do Robert Rodriguez, ele já trabalhou até com comédia, que é o Pequenos Espiões. Comédia tipo de criança, tá ligado? Não é que nem o Tarantino faz comédia ácida, aquelas piadinhas, né? É mais de uns underground, né? Os filmes dele é um negócio assim, meio submundo. Sim, mesmo um negócio meio mundano. É, mano, meio com uma superprodução em cima, com milhões de dólares em cima do bagulho. Parece um filme B, assim, independente. São coisas corrompidas, sabe? Ele mostra partes corrompidas que... Tipo, características feias das pessoas, sabe? Mas ele mostra com... Não sei, de um jeito tão diferente que você gosta do personagem. É isso que você falou. É anti-herói mesmo. Pega um filme dele e fala, não, tem uma heroína, um cara, tipo, príncipe encantado, sabe? Não tem. Acho que tirando o Django, é talvez vai fazer em glórias. É verdade, o Django tem... Porque o Django é um herói, né? Um cara que vai buscar pela sua amada. Você pegar os outros, pô... Você pode pegar o Kill Bill, que até o Febrini lembrou, né? Que, na verdade, o Kill Bill, ela é uma assassina, cara, só que não mostra ações dela como uma assassina, mostra a partir do momento que ela vira mãe. Então, por isso você pega uma coisa mais amada, mas você tem que lembrar, cara... O passado dela, aquele bando de mulher, era o dela, né? Elas eram, tipo, tudo amiguinhas, coleguinhas, besties. Então, é sempre essa coisa de... a questão do mostrar mais o lado humano. Por isso a gente nunca quase fica com ódio, porque os diálogos que ele coloca sempre mostram mais o lado humano desses personagens e a gente fica, porra, ele também tem um coração, né? Primeira tese tarantinesca, Like a Virgin da Madonna. A história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. E as mulheres sempre são mulheres incríveis, né, cara? São mulheres fortes, mulheres inteligentes. Isso que eu ia falar, cara. O que, assim, faz eu me apaixonar muito pelo Tarantino é isso. Ele dá uma importância muito grande para as personagens mulheres, muito grande mesmo. Todo filme tem uma personagem e elas não são assim fracotes e, sabe, ai, precisa ser salva. Não, as mulheres nos filmes deles se viram, assim, entendeu? Mete a mão nos caras, elas são tudo loucas. Você que vai ter que ser salvo delas, né? Isso, elas são... Mr. White, né, lá no Breaking Bad, lá, tem alguém batendo na porta e você vem me avisar, eu que sou o cara que tô batendo. I am the one who knocks. Mas é verdade, desde acho que Fish, até no True Romance também tem um pouco disso, né, dele colocar personagem feminina forte, nunca aquela personagem de, ai meu Deus, preciso ser socorrida. Não, sempre foi personagem que ela se vira, cara, a Mia Wallace... É um personagem que acontece toda essa situação, mas é uma personagem que, tipo, faz porque ela quer, não tá fazendo porque quer chamar atenção essas porra toda. Mil Wallace é foda, cara. Se você vê o diálogo dela no encontro com o Vincent, ela é uma mulher muito forte e totalmente dona do controle da situação. Tanto é que ele menos fica transtornado. Menos quando ela tem overdose, né? Menos quando ela tem overdose. Tipo, menos nessa hora, mas se você vê, ele fica, na hora que ele vai no banheiro, ele tá desesperado, porque ele tá num diálogo violento com ele, tipo assim, meu, que, sabe, o que que tá acontecendo? O negócio fugiu do meu controle, porque na hora que ele vai buscar ela, ele fala, não, é só levar a namorada do chefe, né? Ah, vai ser fácil, eu vou levar ela em qualquer lugar, ela vai fazer o que ela quiser, e dali 2 horas eu volto, e tudo tranquilo. Mas você vê, isso era o começo do encontro. Na hora que tá no fim, ele já tá no banheiro falando, meu Deus, o que aconteceu essa porra toda, e agora o que eu faço? Eu só vou deixar ela dançar, eu largo ela dançando e vou embora, ou eu fico aqui e danço junto? Ele fala, já não, eu vou chegar, vou tomar um drink, e depois eu falo, ah, já tem que ir embora, falou. Aí me abre a porta, a mulher tá caída lá tendo uma overdose e puta que pariu. E o negócio de que eu falei que eles são o par romântico mais foda ever, que não existiu, é porque o cara literalmente mata ela e traz ela de volta à vida, né, cara? É, necessariamente não é um par romântico, né, porque é interessante que não dá pra descobrir se a Mia Wallace gosta realmente dele, ou sei lá, exatamente, o jeito dela. Por isso que eu tô falando, ela é totalmente... Ela tem o controle da situação de uma tal forma que nem a gente que tá assistindo, você não consegue decifrar se ela gostou, se ela não gostou, se ela tá brincando, se pra ela só tá passando uma noite porque ela vive na monotonia, sabe? Eu acho ela uma mulher muito sedutora, mas ao mesmo tempo sem ser sedutora. Tipo, eu não acho ela sedutora, assim, com aparência e etc, né? Mas parece que ela flerta o tempo inteiro. Ela tá flertando o tempo inteiro. Toda hora, o tempo todo, a vida toda, sabe? Uhum. Ela nunca deixa claro, mas ela nunca te dá um não. É, cara, porque se você for olhar, tipo, ela não é aquele personagem sensual. Ela sai de camisão, sapatilha, arranca o sapato, o pé dela tá sujo. Uhum. Ela não é aquele... Ela não é, tipo, sabe... Não, não tem aquela coisa assim de sedução, ah, porque a mulher é a top do verão. Ela é instigante, sabe? Ela instiga o cara. É. E tem, aquele lugar lá, mano, é muito foda, cara. O cenário que eles fizeram lá nessa cena aí do diálogo dos dois. Cara, que é muito foda. Não sei, eles fizeram no estúdio lá, ficou muito bom. Tipo, a Marilyn Monroe, tem o Buddy Holly. O Buddy Holly, que é o garçom que atende ele, né? Esse Buddy Holly é um cantor que morreu de acidente de avião, acho que foi em 61, 58, não sei a data certa que ele morreu. Aquele, o garçom, é o quem interpreta ele é o Steve Buscemi, que é o Mr. Pink. Que verdade. Tem até a ligação dele, que ele lembra que no Cante Aluguel ele fala que ele já trabalhou de garçom uma verdade, vez? Então, verdade. Aí fizeram uma ligação disso daí. Olha aí, o filme lá do Celto Mello fazendo sentido agora. É verdade. O cara é muito genial, cara. Imagina, a gente já vai passar pra Jack Brown. Tem que ser que nem o Tarantino, tem que ser, pode ser tudo picotado. Assim. Verdade. Então, vamos falar de Jack Brown, filme que foi, acho que foi lançado em 97, né? Foi logo após, ele teve aí uma boa produção, assim, vamos dizer, né? Todo ano ele trabalhou, assim, certinho. É, ele sempre foi, ele trabalha muito com produtor, ele é tipo Steven Spielberg, né? Steven Spielberg também tem muito dessa, ele trabalha muito com produção, né? Ele tem até o próprio, aquela, não sei se é estúdio, acho que é coisa de produção mesmo. Que é a Band Apart, né? Que aparece quase em todos os filmes dele, né? A Band Apart tem o como chama? O logozinho com os caras do Cães de Aluguel. Que é uma produtora que ele fez junto com várias pessoas, né? É, então vem esse filme que é adaptado de um livro. Isso eu não sabia que era adaptado de um filme. Acho esse filme foda. Principalmente porque tem uma personagem mulher que... Meu, a mulher, tipo, tava de uma situação de merda. Ela conseguiu criar a saída que, sabe, lançou ela pro mundo, assim. É muito legal, mas eu não Samuel, sabia que ele... O Samuel Jackson também tá foda nesse filme. Porra, Samuel Jackson... Ele sempre é um foda, bizarro, né? Né, mano? Esse filme aí é muito foda. Sim, tem um filme do Samuel Jackson que eu acho que é o mais foda de todos. Que eu que tenho é uma relação... Tempers a Bordo. Não é, é aquele Shaft lá. Puta, esse Shaft pra mim, eu tenho uma relação foda com esse filme. Que ali eu vejo e falo, mano, esse cara, ele é foda. Realmente tem uma relação muito grande, porque é o gênero, que esse filme aí que ele é baseado no livro, né, que é chamado, se não me engano, Rampant, do Elmore Leonard. E tipo, ele faz. Esse filme é uma grande homenagem ao Blaxploitation, que é um gênero, né? Que teve. É muito famoso da década de 70, que os personagens negros são os. É, que meio que o logo desse gênero, assim, filme de negros feito para negros, né? Uhum. Sim. Então, e o Shaft, ele era um cara, tipo, ele era um policial negro, mas tipo, ele colava na delegacia, tinha, sei lá, 50 brancos, assim, tá ligado? É. Ele então, é muito foda, daí, mano, muito foda. Ele era o fodão. O Shaft, que é um remake, né, de um filme desse gênero aí que teve na década de 70. Aliás, é um dos mais famosos, Shaft, tem o Jack Brown... Tem o Koff, que a Pangria, que é a atriz principal que faz a Jack, né? Ela também, ela participou muito desse filme Blaxploitation. Então é uma grande homenagem. E ela é uma grande atriz, assim. É. Eu gostei muito dela no filme. Ela foi indicada, acho que, não me engano, é Globo de Ouro. É, não sei se ela ganhou, mas ela foi indicada a Globo de Ouro de melhor atriz. Meu, esse filme agora... foi indicado a alguns prêmios. Agora sim, só comentando por cima, que personagem de bosta foi do Robert De Niro, né? Ah, eu achei. Achei, tipo, eu gostei, mas achei meio raso, sei lá. Acho que é porque... Eu achei que ele, o Robert, assim, é muito pequeno pro Robert, você entendeu? Tipo, a gente tá tão acostumado, acho que, ver ele em... Exato, é, ficou papéis meio, tão sei fodas, lá, né? Colocou ele como, sei lá, nem sei classificar. É, o Luiz, ele é meio, né, nem tá lá, nem tá cá, ele é tipo... Ele é um... Meio um loser, assim, né, cara? É o Clemenza lá do cast que a gente falou do Poderoso Chefão. É o cara que tá ali, mas não tá. Que tá, mas nunca põe a cara. É. E mesmo assim se fode. E se fode ainda, né? Mas a cena que eu gostei, que eu mais gostei dele mesmo no Jack Brown, foi quando ele atira na mulher, porque você vê que é um negócio assim com a mulher. Ah, então você fez. Ah, não, agora vai fazer isso. Agora vai fazer... Tipo, dá uns 5 minutos de loucura nele, que ele mete 2 tiros na mulher e foda-se, sabe? Tarantino sempre tem essas coisas, né? De, ele não avisa que o cara não avisa, eu vou atirar. Não, do nada, o cara tá lá, aponta e pluf, explode a cabeça da pessoa. Aquele cara do táxi lá, não dá uma merda parecida? No Pulp Fiction? É, também. Ah, pois é acidental, né? Ele não ia atirar mesmo. Não, mas tipo, passa de ninguém táxi, esperar, não, né? No... Ninguém espera, né? Isso, ninguém espera. Do cara, né? Foi um... É, do nada, o Vincent tá conversando com o Julius, do nada ele... Porra, explode a cabeça, faz um sangue desgraçado. Eu acho que ele lança no quebra-mola, o negócio é assim, não é? Eu acho que é de uma lombada, uma porra. É. Assim. Aí ele fala, eu tô sendo uma lombada. Ele, que porra de lombada nenhuma, nem essa, aqui é tudo reto. É muito da hora, cara. É isso aí, tipo, também, o Bastardizador também é isso. Tem aquela faixa lá que eles vão assassinar, eles vão pegar o Urgo Splicks. Né, que é o alemão lá que mata nazistas. E do nada, tipo, um corte de pescoço, e do nada sai uma varada de tiro e mata vários nazistas. E caraca, mano, tipo, ele sempre foi desses elementos de surpresa, né? Ele não precisava mostrar o cara apontar a arma e falar, vou atirar. E é um diálogo, né? É. Ai, mas por quê? Você não atire agora e não sei o quê. Não, é uma... Acabou. É 5 minutos de loucura. Isso que eu gosto. É. Com aquela mina também, né? Aquela mina, a atriz lá, que ela... Acho que ela torce o pé, uma coisa assim, e ela vai com o pé engessado, lá do Bastardos Inglórios. É. Sim. Bridget from Hashmash. O cara leva ela e dá um tiro nela e você fica... What? É muito foda, cara. Mano, o Jack Brown tem... não foi o personagem, na verdade, é Jack Brown... Era pra ser branca, porque no livro ela é branca, né? E o nome dela não é Jack Brown, é Jack Burke. E ele fez, que a gente até falou antes, ele mudou o nome da personagem porque ele queria que a Pangree, a atriz que faz a personagem, fizesse o filme, né? Porque ele é bem fã desse tipo de cinema exploitation, né? Então ele queria, foi isso daí, ele escreveu e mudou o nome pra colocar essa atriz no filme. Muito foda, né? É isso que é aquele quê que falta em muita gente, né? Eu falo, mano, tem muita gente igual no mundo. Tem muita gente igual. Você tem que ter um diferencial, tá ligado? Você tem que ter uma coisinha a mais, assim. Às vezes nem é bom pra você. Às vezes é ruim. Às vezes você é um cara explosivo, ou você é um cara temperamental, ou você é um, sabe? Mas isso te diferencia do resto, mano. Tem um monte de gente igual por aí, tá ligado? Aí todo mundo andando cinza. Aí tem um que tá com cor no meio, esse cara se destaca, né? Tarantino, com essas coisinhas pequenas que ele inventava, mudava, copiava, sabe? Ele saía, né? Se destacava do resto. É, exatamente. Então ele sempre fez uma coisa mais pra ele gostar, né? Ele não tá nem aí. É por isso que chama esses diretores autorais, que é o tipo de cara, mano, ou você faz o que mais ou menos ele pede ou ele cai fora. Sim, é tipo o Marlon Brando lá, né, que a gente falou. O Marlon Brando, os Scorsese também. Mas é o cara que se destaca, né, mano? É o cara que consegue fazer a diferença. Não é o Michael Bay que fala, ô, vou te dar $1 bilhão, você faz isso daí, isso daí, isso daí. Beleza, eu faço. Não, o cara faz o que ele acha que ele tem que fazer. Entendeu? Se os caras não quiserem, que até com o próprio Cães de Aluguel fizeram isso, né? Que queriam cortar aquela parte que ele faz a tortura no do policial, né? Do que pode crer fazer. Que ele arranca a orelha. Na cadeira. Queriam tirar aquela cena. Necessariamente a cena é muito forte, mas ela não é forte só porque ela não mostra ele arrancando a orelha. Na hora que ele vai arrancar a orelha, a câmera muda de posição. Sim. E ela é necessária, cara. Ela é emblemática. Você imagina o Cães de Aluguel sem essa cena? Não dá, então, cara. E o Quentin Tarantino, ele falou, não, vou colocar e colocou, né? E também tem uma coisa que sempre discute com ele, é a questão da violência nos filmes dele. Que, aliás, o Jack Brown é um dos filmes que tem menos tiro e menos sangue, né? Você pegar Passagem com Django. O Jack Brown tem o quê? Acho que duas, três cenas de que alguém toma tiro e explode a cabeça. É porque ele tava guardando sangue pro Django, porque no Django ia faltar sangue. No Kill Bill Django, também. E no Kill Bill, mano, no Kill Bill ele usou 1.200 litros de sangue naquela cena que a Beatriz... Caralho, luta na... luta contra o 88, 88 Crazy. Ou tem Crazy. Uma caixa d'água na sua casa de 500 litros? Quase 3 dessas. Só uma coisa importante falar aí, antes de passar pro próximo filme, que depois do Jack Brown, ele já começou a pensar no Bastardos Inglórios, né? Ele já começou a ter aquele insight ali, e ele ia fazer o Bastardos Inglórios, só que ele falou, não, vou dar uma segurada nele, porque eu vou ver a parada do Kill Bill, né? E aí ele passou a atenção dele pro Kill Bill, foi bom até, né? O Bastardos Inglórios, porra, foi perfeito, o Kill Bill também. Então, às vezes, tem que dar uma segurada em alguma coisa pra pôr outro projeto na frente, né? Então, isso é muito da pessoa, né, cara? Porque o que eu fico mais pensando é, tipo assim, ó, ele tá lá, teve a ideia do Bastardos Inglórios, tá envolvido naquilo ali. Como que surge a ideia do outro e ele se envolve no outro e fala, não, eu vou deixar esse daqui quietinho, que eu vou fazer esse daqui primeiro. Deve ser uma mente louca, cara. Mas, tipo, eu falo por mim, né, como escritor. Eu escrevo 3 livros ao mesmo tempo. O Ariel escreve um monte de coisa ao mesmo tempo. O fulano, sabe? É foda, cara. É muita ideia, você tem muita ideia, você fica maluco. Não dá tempo, a mão não consegue acompanhar a mente. Imagina o Quentin Tarantino, né, cara? Ele deve ter ideia pra caralho, porque o cara tem ideia, tem recurso, tem nome. Se ele quiser fazer um filme a cada 6 meses, ele faz. É. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. A história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. Aí eu tenho o Kill Bill volume 1, né, que foi o primeiro foi lançado em 2003, o volume 2 lançado um ano depois, né, em 2004. Que ele queria fazer inicialmente um filme só. Só que o filme, ele fez lá, deu edição e tal, só que ficou 5 horas. Aí os caras falaram, assim não dá, né? George Martin, né? Toma aqui meu livro, 3.000 páginas. É. Porra, ele falou, mano, não dá, você vai ter que separar, que a Eisenstein Company, né, que ela faz a distribuição de quase todos os filmes dele, ou todos os filmes dele, ela falou, não dá, cara, você vai ter que cortar. Aí ele falou, beleza, mas eu quero continuar fazendo os dois. Fazer os dois. Aí ele decidiu separar em 2 filmes. Sim. Tem uma lenda, eu não sei se é verdade, é uma lenda aí que eu li na internet, pesquisando pro cast, que diz que um cara chegou na Tarantino uma vez, numa cafeteria. Eles estavam ali, tomando café, aquela coisa, um cara assim do meio de cinema, né? E o cara falou pro Tarantino que ele odiava coisas amarelas nos filmes. Filme com capa amarela, filme com roupa amarela, filme com gente amarela, ele odiava tudo que era coisa amarela. Ele odeia os Simpsons, né? Aí o Tarantino ficou com aquele negócio na cabeça. E, tipo, o Kill Bill foi meio com uma zoeira também com a parada da cor. Porque a cor amarela tá muito presente no filme, né? Ela é na capa, todo tempo, na em tudo. Mina, em tudo, no cenário. Inclusive, eu comecei a gostar de amarelo depois do Kill Bill. Eu fiquei louca por causa de amarelo. É bom vi... passar no SBT, o comercial do Kill Bill, assim, no SBT. Pai, aquele negócio amarelo, assim, que deixava a sala toda amarela. É. Sabe, quando eu fui comprar o meu carro, eu tinha enfiado na minha cabeça que eu ia comprar um carro amarelo. Quem tirou foi a minha mãe. Tirou na chinelada. Acho que o único carro maior que fica da hora, acho que talvez é aquele Camaro novo, que é o Bumblebee. Porra, Mamonas Assassinas agora estão chorando com a Brasília Amarela. É, então... Não, mas a minha, meu plano era comprar aquele CrossFox, sabe? Ah, pra virar Stephanie. É. Ai, meu Deus, que horror. O carro dela é amarelo, não, né? Você não vai me falar que é amarelo. Tá. Deve ser amarelo, não sei. Não, pelo amor de Deus, gente. Mas daí a minha mãe tirou essa ideia da minha cabeça à força. Eu ainda penso no carro. Agora eu quero uma moto amarela. Ela tem uma moto amarela no filme. Na verdade, essa coisa da roupa dela, ela foi tirada do filme do Bruce Lee, né? O Jogo da Morte. Pode crer. Que é um filme foi o último filme dele. Na verdade, foi um filme terminado, porque ele morreu durante a produção do filme. E aí tem... É aquele filme que ele leva uma bicuda no peito e fica aquela... É um filme que ele usa no Chaco e luta com um cara de 3 metros que era jogador de basquete. Eu acho que é esse mesmo. É que, tipo, no filme ele nunca apanhava uma coisa assim. E nesse filme ele levou uma bicuda no peito, assim. Acho que é, desse cara, ele leva uma bicuda no peito. Mas esse filme, ele é da hora, só que ele... Você vê o roteiro depois do original, puxa assim. Então o original desse filme ia ser bem mais da hora. Mas esse filme é uma homenagem, porque ela usa a roupa do que ele usa, a mesma roupa que ele usa no filme. Do Bruce Lee. É. A gente falou até no começo do cast aí dessa coisa do Tarantino manjar de filme pra caralho, né? E um do tipo de filme que ele gosta é esses filmes japoneses antigões, né? Até falei brincando lá do cara voando com guarda-chuva, não sei o quê. Essas paradas meio Tigre e o Dragão, assim. Ele sempre adorou esses bagulhos. Eu acho que ele curte, no geral, luta. Porque se você for ver, o faroeste também é um tipo de luta, né? Não é corpo a corpo, mas é um tipo de luta, assim, né? Sim, sim. Mas o Kill Bill, eu acredito que seja mais uma homenagem, tipo, mesmo, sabe? Uma grande homenagem é filme de Kung Fu dos anos 70 e um pouco também tem um pouco de terror. Bem pouquinho de terror, tem um pouco de faroeste. Sim, aquele próprio cara que ele chama pra fazer o Pai Mei, agora não vou saber o nome do ator. É o Gordon Liu. Aquele cara, ele é mó conceituado no cinema japonês lá, cara, oriental. Mano, e aquela barba dele, enorme, que ele fica, sabe, coçando. Nossa, assim, a barba. A sobrancelha cai assim, mistura com a barba. E na hora que ele para, em cima da espada dela, velho, eu quase enlouqueci. É muito foda isso aí, porque o Gordon Liu, você falou, ele é um ator conceituado. Ele fez vários filmes nos anos 70. Na verdade, vários atores que eles chamam. Sonny Chiba, o Hattori Hanzo. Ele faz o Hattori Hanzo. E também, ele é um ator muito famoso no Japão. Ele fazia muito filme nos anos 70, nos anos 80, de Kung Fu. Ah, que foda. Raul, só te interrompendo um pouco. Tem um filme, acho que é O Lutador, o nome do filme. Lutador Invencível. É com um negão, assim, enorme. Ah, acho que eu sei qual que é. Acho que ele luta boxe na cadeia, uma coisa assim. E aí no Kill Bill tem uma cena que ele ia lutar contra o Bill, acho que foi uma cena deletada, não sei se você chegou a ver. Não sei, acho que ele tá dando MVC, eu já vi, já que ele é preso e tem que lutar na cadeia, né? Acho que é isso, tipo, esse ator, ele luta contra o Bill, cara, numa rua assim da China, tá ligado? Um monte de lojinha, aquelas paradas bem oriental mesmo, assim, eles lutam no meio da rua com espada, samurai, o caralho. E aí, não. É uma puta homenagem esse tipo de filme também, né? Essa cena acho que saiu. Eu vou ver se eu consigo ver no YouTube e aí eu deixo o link aí na descrição pra galera. É, mas esse filme aí, mano, ele mostra, acho que é o filme que tem mais referência dele, acho que é o Kill Bill. Tem referência a filme japonês, filme italiano, de faroeste, né? O famoso Spaghetti, Western Spaghetti. Tem filme de terror dos anos 70, principalmente é muito italiano. A cara dele, né? Uhum. É desde os primeiros... filme, ele sempre foi desse tipo, né? Ele é um amante do cinema. Então a Beatriz saindo, né, do caixão, a Beatriz saindo assim na lama, aquela forma que e ela também, sai e tal. Uma coisa que eu acho, assim, que o Bill não seria o mesmo se não fosse a Uma Thurman, cara. É. Ela é perfeita pra esse, assim, não imagina outra pessoa fazendo. Eu não vejo graça nenhuma nela, assim, de beleza. No filme, eles falam muito da beleza dela, eu não vejo. Mas na personagem eu concordo totalmente com a Luanda, cara. Não podia ser outra mina. Qualquer outra mina... E diz que ele é apaixonado por ela. Assim, apaixonado eu digo. Ele gosta muito dela, acha ela linda, considera uma musa. Ele ouviu umas fofoquinhas aí? Ok. Você foi visto, Tarantino. que ela largou recentemente. Nossa Senhora. Largou recentemente. Esse Nossa Senhora foi tipo, Nossa Senhora, tô fazendo fofoca no podcast, vai lá. É, largou recentemente o marido dela, né, que eu acho que ela tava, sei lá, 4, 5 anos, e tava dando um namorico com o Tarantino enquanto ela tava gravando. Acho que no Django já tava tendo esse namorico já, só que veio à tona aí no meio entre o Hateful Eight, que é o último filme que vai lançar agora, e o Django, já tava tendo... Um beijoquinho. Ela aparecer grávida, eu já vi esse roteiro em algum filme, hein? É. Cara, vai ficar gordo. Vai dar merda. Cara, a história do Kill Bill dispensa apresentações, né? Se você não viu, é uma vergonha. Vai ver essa porra desse filme e depois você ouve o podcast, né? É. O legal de toda a história, de toda a trama, é que, tipo assim, geralmente a gente tem filmes que tem muito personagem, né? No entanto, nem todos os personagens são explorados de uma forma interessante, né? Não dá tempo, né? Ou não tem conteúdo mesmo. No Kill Bill, cara, todos os personagens são fodas. São explorados. E tipo, são muitos personagens diferentes. Sim. E mostra a história de cada um deles. É, eu não sei como que chama, assim, a técnica, mas, tipo, dá um background todo, sabe? Da história de cada... Hã? Dá um flashback, né? É, da história do personagem, o porquê que ele chegou até ali, de que jeito que eles se encontraram e qual foi o momento que tipo, eles eram amigos e aquilo tudo mudou. Sim. Qual é a motivação de cada um pra fazer Exato. Aquilo que fez com ela? E coisa né? simples, né, Lu? Tipo, a genialidade, ela se esconde nas coisas simples. Mano, a genialidade não tá na chuva, tá na nuvem. E, tipo, aquela cena que tem o... Sabe aquele irmão do Kill Bill? Aquele cowboy? Pode crer. É o Buddy. Mano, tem uma cena que tá mostrando ele sentado naquela cadeira de balanço. Aí tem um porta-treco lá, com guarda-chuva, um monte de coisa. E tem a porra da espada Hattori Hanzo. Cara, nessa imagem, ele tá te contando uma história gigantesca. Ele tá te contando, mano, com o cara certeza. Tem uma das espadas Como mais incríveis do cara... mundo, né? Ali no meio do lixo. Então ele já te dá um puta, é genial, né, cara? É, o Tarantino sim foi bom. Ele já te dá um background só nessa imagem. E tá aí... Uma coisa, a pessoa que vê o filme e a pessoa é muito distraída ou não se atenta pra esses elementos, o filme vai parecer totalmente sem pé nem cabeça, você entendeu? Uhum. Você tem que ser rápido, você tem que pegar essas referências, senão você não consegue conectar uma coisa à outra. Principalmente o Kill Bill, é um filme muito inteligente, cara. É um filme inteligente. É complexo pra caramba e cheio de personagens e, como eu disse, cada um tem uma história. Tem uma cena, cara, que pra mim significa muito. Assim, aquela cena ali pra mim tá, meu... Nossa, não sei nem o que falar. Enfim, é a cena que ela vai atrás da primeira mulher, aquela negra, eu esqueço. Eu não sou boa com nomes, tá? Então, é aquela personagem lá negra. Que é o nome da atriz é Vivica Fox, o nome do personagem não lembro não. Então, e daí ela chega e tal, e na hora que ela abre a porta, a mulher já, tipo, ela já sabe o que, que ela veio fazer, entendeu? E elas começam a brigar ali, o pau quebrando, aí a filha da mulher... Chega da escola e você vê no olho dela, ela não fala nada. Você vê na cara dela, tipo assim, puta que pariu, eu matei ela. Tipo assim, eu fui pra matar ela, acabei matando o bebê dela, agora ela vai matar minha filha, né? Uhum. Ela vai devolver na mesma moeda. Mas na hora que a menina entra, o que que acontece? Elas já estão tudo estrupiadas, cheia de sangue, regaçada, esconde a faquinha atrás. Oi, ela filhinha. Sorrindo, né? O sorriso da menina, tudo perdido assim. Aí, a mamãe tá aqui com a amiga dela brincando. Seu cachorro saiu e ficou todo com a sala inteira. Falou, não lembro o nome do cachorro, sei lá, Bait, sei lá o nome do cachorro. Aí, o Bait fez tudo isso, seu cachorro. Você vê esse cachorro? E manda a menina subir e tudo mais e ficar quietinha. E, tipo, aí ela fala, não, vamos voltar, né? Você sabe que eu não tenho outro jeito de sair daqui a não ser te matando, eu sinto muito, né? Porque a mulher praticamente implora. E na hora que ela vai colocar ali a arma por trás do negócio de cereal, que ela dá a facada e a menina vê, ela fala, puta que o pariu, sabe? Não tinha outro jeito dela, sabe, de não ter acontecido isso. E ela fala, se você crescer e, né, e quiser vingança, meu nome é tal e eu vou estar te esperando. Nossa, essa cena é foda. E é da hora que o filme, o primeiro volume, ele não fala o nome da Beatriz Kiddo, ele só fala um segundo. Toda vez que eles falam o nome dela, só dá aquele pi. É, pode crer. É muito foda, né, cara? O filme é muito genial, você é louco. Aí no segundo que ele fala a primeira vez o nome dela, né? Que a gente descobre que é o nome dela, Beatriz Kiddo. Que na verdade no primeira parte do filme, no comecinho, quando ela fala Kids, né? ser tipo garoto, só que sempre tem pessoa que pensa que é o nome dela, né? Só que na verdade tá tipo falando, ah, aí é o garoto, tipo tal, né? Mas não é, e no primeiro filme eles não falam o nome dela. E é muito da hora daí ser tipo, caraca, que porra de pensa, e depois você descobre que na verdade é o nome dela. Ah, é muito foda. Todo esse filme é lindo, né, cara? O treinamento, a jornada dela, né, cara? Tudo que ela passa. É, e tal. Quando tem ela jornada encontra... do herói, né, cara? Cara, quando o herói ele entra dentro da caverna do dragão e ele encontra o dragão, o que acontece? Uma batalha do nada, tá ligado? O dragão já veio, ah, já vai pra cima, não sei o que, aquela coisa. No Kill Bill, é completamente maluco. Porque essa mina fica nessa loucura toda, mata um, mata... Assim, e você vai junto com ela, agora, é agora. Quando ela chega na casa do Bill, o Bill tá lá, ô, oh, suave aí, senta aí. Tô te esperando, opa, né? Tipo, dá uma quebra tão foda que você fica, meu Deus. Você fica desestabilizado com ela. E aí a menininha tá com a arma, eu acho, né? E ela, bang, bang. Aí ele fala, matou você, mamãe, finge de morta e tal. Nossa, você fala, aí caralho. Foi, hein? Escorreu o suor masculino. É louco, cachoeiro, faz isso não. É, aquele diálogo final também, né, deles sentados na cadeira lá. Puta, genial, né, cara? Ela tenta tirar a espada, ele empurra a cadeira, né? Aí ela bate assim, a espada no chão, não sei o que, eles lutando sentado, cara. Puta, é um momento, é um momento de redenção dele. Ele fala, não, ainda não tá na hora, você entendeu? Uhum. Deixa, é como se ele estivesse falando, deixa eu me explicar, e daí depois você já sabe o que fazer, entendeu? É a redenção do Bill, né, cara? Sim, cara. É aquela hora que eu falei que ele me desmontou, né? E eu, olha que eu sou durona, eu passei os dois filmes inteirinho, eu tava caçando o Bill junto com ela. Depois que terminou o filme, eu tava revoltada, não podia ver homem na minha frente. Exato. E tipo, se você prestar atenção, o Bill... Ele é um cara muito centrado, né? E o Bill é um cara que tá sempre um passo à frente. Ele sempre sabe de tudo, ele sempre tá esperando tudo. Nada é inesperado pra ele. Só que ele quando é um cara ela... reflexivo, né? Sim, cara. Mas quando ela faz o toque dos 5 pontos que explodem coração, você vê na cara dele a surpresa, cara. Que ele não acredita. Porque ninguém conseguia fazer essa porra, cara. Tipo, o pai meio não ensinava pra ninguém. Exatamente. Né? E aí ele fala, puta, ele te ensinou? O que você fez com esse cara, né? É muito foda. E aí ele pensa ali durante alguns segundos, tipo, mano, você deve ser muito especial mesmo, né? Pro pai e mãe te ensinar. Porque até mostra uma cena, né? Quando ele vai de carro lá, até onde o pai e mãe mora, fala, pera, espera aqui que eu vou lá e falar com ele e já volta. Ele volta todo estourado, né? O que aconteceu? Não, isso aqui é normal entre a gente, pode subir, e bom treinamento, não sei o que lá. É, mano, muito foda. E não é só, ela consegue também fazer o Hattori Hanzo, que não fazia a espada há 26 anos, pode fazer uma ver. Espada. Sim. Porque, mano, não sei o que o Bill fez, porque até ele fala, esse japonês guarda rancor, porque que depois que ela só faz a espada, né? Porque depois sabe. Que ela fala, ah, o que eu quero ter uma pessoa que é um ex. É, ex-aluno seu que eu quero resolver umas contas com ele. É ele que faz lá, escreve o Bill na janela e tal. Aí ele decide, ele fala, não, você pode dormir aqui, vai demorar um mês pra fazer a espada. É muito foda. É o motivo também, né, Raul? O motivo dela é muito nobre, né, cara? É. A gente tem aí a... Ó, vou citar Hobbit agora. A gente tem o Hobbit, que é os caras indo até a montanha lá. Mas, porra, o motivo deles, qual que é? É o tesouro? Não é só o tesouro. O motivo é a casa, né? Eles estão indo atrás da casa. É como se alguém roubasse a sua casa de você. Então, o motivo é muito nobre. Então, você apoia, entendeu? O motivo da Beatriz é nobre pra caralho. Que ela quer? Ela quer reaver a porra da filha dela, cara. Inicialmente, ela não sabe estar viva, ela né? Ela nem sabe estar viva. Sim. Na verdade, eu acho que ela, o que o Bill tomou dela foi a filha. Então, ela já não queria nem nada de volta. Ela queria revanche mesmo. Sim, no começo, até, ela queria vingança. Sim, até pensando aqui agora na hora, talvez ela estivesse buscando essa vingança porque ela perdeu a filha. Não, e eu mesmo da isso, filha né? Não nascer, tá ligado? Ela acha a que a vingança um aborto, não era né? Isso. O que ele tirou dela era o que era mais precioso, que ela não se importava de morrer. Sim. Foi a criança. Ela não tinha nada, né? Ela era um assassino, não tinha nada no mundo. É. Porque ela falou, que ela descobre que é grávida, que ela falou, a partir do momento que eu vi e descobri que eu tava grávida, meu mundo mudou, eu não queria... Antes eu não tinha medo das coisas, eu me arriscava, não tinha problema. Mas a partir do momento que eu descobri que eu tinha uma pessoa dentro de mim, eu comecei a sentir medo. É, exatamente. Foda pra caralho. Vai tomar no cu, Tarantino. Vai fazer o Também é uma coisa muito foda, que coisa que ele faz do alter ego do super-herói, né? Que ele fala que o Superman, que todos os heróis têm um alter ego, né? O Peter Parker tem. É o, quer dizer, o Spider-Man é o Peter Parker, né? E o Batman, o Bruce Wayne. Aí ele fala, na verdade, o alter ego do Superman é o Superman. Porque o Clark Kent é o jeito que ele vê os humanos. Aí ele fala que é o jeito que ele vê que os humanos são o quê? Fracos, são inseguros, que é que nem o Clark Kent é, né? E é interessante você ver isso aí, porque é verdade. Porque o jeito que o Clark Kent, quer dizer, o alienígena vê a gente, é tipo, porra, né? O cara é tipo um deus e para se ele se misturar nos outros, ele precisa ser uma pessoa meio frágil, ver as inseguranças do ser humano. Muito foda. Muito foda. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. A história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece que um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. Em 2004, a gente tem aí o Tarantino em Cannes como presidente, né? Dos jurados ali e tal. E, cara, nesse dia foi exibido o Kill Bill, que o Raul falou, em versão original, fê. 4 horas Verdade. De filme. Você imagina a galera assistindo essa porra, deve ter sido muito da hora, né? Mas deve ter levado a almofadinha, puta, né? Pra botar na bunda ali. Você tem um festival do caralho, um monte de coisa, votação, aquela coisa, e tem a porra do filme do Tarantino, né? E teve meio que uma treta lá, né? Porque o filme foi pro... O prêmio, né? Foi pro Fahrenheit 911. E o Tarantino queria dar pro Old Boy, né? Que é um filme que eu sei que o Raul é fã pra caralho. Old Boy, muito foda esse filme coreano. Sim, tipo, ele insistiu pra caralho. Falou, mano, Old Boy é foda. Ele ainda falou, meu, aquela cena clássica de luta e tal, não sei o quê, tem que ganhar o prêmio, tá ligado? Mas é isso aí, a maioria que decide, né, cara? Se fosse só ele, né? É por isso que ele fica puto também com essa galera, né? Porque ele fala, meu... Vocês não estão votando com o coração, deve ter coisa por trás aí, né? É. Cara, ele deve ser uma pessoa cheia de sentimento, né, cara? De boa, assim, pra ele escrever os roteiros que ele escreve, tipo, os personagens, a construção do... É que ele deve ser muito, assim, discreto, pelo que... Mas imagina dentro dele, deve ser uma explosão, assim. Ah, sim, cara, deve ser foda. E ele é um cara muito honesto, ele não é um cara muito direto, né? Ele é um cara muito honesto, então, puta, ele não deve falar na cara, assim, direto, mas se a pessoa insistir, ele já mete o louco. Tá nem aí, não. É verdade, ele sempre foi do tipo, tem uma pessoa que faz, principalmente na faculdade, é um porre. A pessoa normalmente, às vezes, eu não sei se ela realmente gosta, porque aquilo é, de certa forma, uma arte. Mas ele não tá nem aí, entendeu? Ele só quer fazer porque ele faz o filme dele, porque ele gosta, ele não quer... mostrar uma arte ou fazer um filme blockbuster pra dar dinheiro pra caralho. Ele simplesmente vai fazer cinema porque ele curte. E faz quer aquilo coração, que ele quer. Né, cara? É isso aí. O Death Truth é um filme que foi lançado em 2007, né? Que faz parte de uma compilação de dois filmes, que é do Planeta Terror, que é dirigido por Robert Rodriguez. E o Death Truth, né? Que aqui ficou com uma prova de morte, dirigido por Tarantino. Aí o filme, ele tem o Kurt Russell, né, que ele faz o Stunt Mike, que é o dublê Mike. Ele conta, tipo, a história de um cara que ele tem um carro, né, e aí o carro dele, tipo, ele diz que o carro dele não morre, ele simplesmente é impossível ele morrer. Aí começa a fazer uns testes e tal, e o filme é terror, né, tanto o Planeta Terror como esse, mas esse é um terror mais psicológico. O Planeta Terror é um pouco mais terror de zumbi, gore pra caramba, é muito foda também. E, mano, eu gosto muito desse filme, eu fiz uma tatuagem desse filme. Eu tenho Olha tatuagem. Aí! Sim. Na onde, Raul? No popô? Não. No box. Tatuagem no popô. Mano, eu não consigo ver o homem com tatuagem na bunda, eu acho... acho estranho. Como que é a tatuagem, falei? É, assim, o capô do filme, né? É, não, tem tipo uma... Pensa que você tinha feito no capô de Fusca. Não. Capô de Fusca, entende por que quiser. Mas Aí, eu, tipo, no capô do filme tem, tipo, uma caveira, né? Que ela tem dois raios. Aí eu fiz uma dessa daí no braço. Porque eu não tinha muito dinheiro, né? É mais ou menos pequenininha. Ah, maneiro, pô. Você faz uma parada assim de coração, é na hora, ok? E vai pro resto da vida, né, cara? Tatuagem... É. Tem que pensar bem antes de fazer, né? Pô, mas não dói, mas... eu acho que o maior problema, o que mais dói é no bolso. Porque, mano, tatuagem tá cara pra caralho. Mas, assim, falando desse filme, esse filme é uma grande homenagem, mais homenagem ainda do que o Kill Bill, pra filme exploitation, né? Que é o gênero que ele gosta muito, ele sempre fala. Tem até um livro que a Jéssica e o Lucão, os dois amigos meus, né? Eles me deram de aniversário, né? Aí ele até conta, né, que você vê, ele tem uma lista nesse livro aí que mostra os filmes que mais gosta, e grande parte dos filmes que mais gosta é desse gênero. Exploitation é um gênero que, chamado, traduzir literalmente, a exploração, que foi muito famoso, começou no metade dos anos 60, e ele ficou muito famoso nos anos 70, principalmente, e um pouquinho do começo dos anos 80, mas até hoje tem algumas coisas. Mas, e é o gênero que busca o sensacionalismo, então ele tem muita violência, né, ele tem muito sangue, tem muito peitos, nudez tem toda hora, é palavrão. Então ele é sempre um filme meio cru e tal, ele sempre explora a violência no máximo. E esse filme ficou muito famoso na década de 70, porque os Estados Unidos tinha aquela coisa pós-Vietnã, pós-Watergate, né? Aquela coisa que aconteceu com o presidente, né? Então Sim. Ele tem muito mostra essa crueza. E o Tarantino, ele tem muito, ele pegou muito desse cinema e todos os filmes dele sempre colocam alguma coisa. Então ele decidiu fazer uma homenagem total para esse cinema, que é esse filme, né? Que chama Greenhouse. Que Greenhouse era o tipo de cinema que exibia esse filme. Normalmente exibia dois, três desse tipo de filme por, sei lá, 20 ou 10, 15 dólares. Era muito baratinho, né? E esse tipo de cinema era mais pro pessoal que não tinha tanto dinheiro para ver filme grande, né? Porque lá, a diferença aqui no Brasil, que lá nos Estados Unidos o cinema é só o cinema, né? Aqui normalmente é plantado no shopping. É difícil achar cinema, né? Antigamente. Acho que antigamente no Brasil tinha, né? Minha mãe falava que antigamente tinha uns cinemas. Não, cinema. Até hoje em dia tem. Tem lá na República, tem um bonito pra caramba, mas é pouco, realmente. Cidade pequena, por exemplo, Sim. É assim, porque não tem shopping, então tem um cinema. Na minha cidade é assim. Uhum. Tem uma sala, assim, de um cara, não é de uma franquia, saca? É de um cara lá que fez a sala de cinema. É. E nos Estados Unidos ainda tem hoje, tem essas coisas disso, só o cinema, né? Então aí esse tipo de cinema, ele decidiu fazer uma grande homenagem, né? Que até no meio do filme, ele envelheceu digitalmente, você vê que o filme tem aquelas coisinhas de raiozinho, como se fosse... Como chama aqueles faisquinha, né? Como se fosse filme dos anos 70 e tal. Ah, e pode crer. Tem aquela parte que o filme do nada perde o rolo, né? Que queima, vira tudo. E até o filme também veio com vários trailers, que aquele Machete foi um deles, né, que depois virou filme. Aí tinha também tem o SS of Wolf, que é tipo um filme de terror, que é um trailer dirigido pro Rob Zombie. Nossa, na verdade todos esses daí são trailers, né, que eles colocaram no filme, falsos trailers no filme, né. Tem o Robot Shotgun, que foi uma promoção que eles fizeram lá na SWS, que era tipo um festival de várias coisas, tipo Mega Rampa aqui no Brasil, né. Tem cinema, esportes radicais, eles fizeram a promoção e o cara ganhou. E aí tem o trailer exibido, que também virou filme depois, com o Rutger Hauer. E também tem o Don't, que é dirigido pelo Eli Roth, que é um ator também, e diretor também amigo pra caramba do Tarantino. E tem o... Don't não, é Edgar Wright, quer dizer, que é dirigido pelo Edgar Wright. E o Thanksgiving Day, né, que seria o Dia da Ação de Graças, que aí sim é dirigido pelo Eli Roth. Também, que é um grande amigo dele, entendeu? Uhum. Muito foda. E daí, falando, acho que de cinema, assim, até o Raul tava falando das salas de cinema e tal, acho que a gente já pode puxar Bastardos Inglórios, que tem a história envolvendo aí o cinema, né? Sim, cara, genial. Primeira tese tarantinesca, Like a Virgin da Madonna. A história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece que um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. Bastardos Inglórios, eu diria aqui que dispensa apresentação, mas né? Vamos falar. Cara, o filme foda do caralho e filme tenso. Bastardos Inglórios, ele traz muita coisa do... Ele traz muito medo. Ele tem essa coisa do medo. Apesar dele ter humor, né? Ele tem muita Sim. coisa do medo. Cara, sempre que aparece os alemães e aquela porra daquele general filha da puta... Eu não vou lembrar o nome do ator, mas cara, o cara... É o Christopher Watts. Nossa, aquele cara arregaçou naquele papel, cara, pelo amor de Deus. Ele ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Sim, não tinha como ser diferente, né? Todas as cenas em que aparecia aquele cara, velho. Até aquela cena do começo lá, que ele vai numa casinha, no meio do nada, assim, atrás de... Essa cena é tensa pra caralho. Cara, você fica, sabe? O cu na mão, nossa, né? Cara, é um inferno. E ele, nessa cena mesmo, ele começa a falar com o cara e você percebe que ele tá tranquilo. Se ele achar a galera ali, ele tá de boa. Se ele não achar, ele também tá de boa. Só que o cara não tá tranquilo. O cara tem um objetivo. Qual é o objetivo do cara? É esconder aquela galera. E o cara começa a suar, né, cara? Aquele francês, barbudão, ele começa a suar, assim, parado e tal. E aí o general vai falando, né? Porra, os alemães, eles agem como gaviões, uma coisa assim. E os judeus, eles agem como ratos, né? E os ratos se escondem aonde, não sei o quê. Vai dando umas insinuações assim, nossa. E o cara vai, tipo, caralho, ele sabe, né? Só que ele pode nem saber, ele só tá jogando o jogo dele, né, cara? E o cara acaba, né, entregando a galera e, puta, é muito sinistro. E é Tarantino total, né? O cara chega numa calma, senta lá, o cara puxa um cachimbo, começa a fumar. O general lá pede licença, né? Ô, licença, posso fumar o meu? Pode. Puxa um cachimbo muito mais foda do que o do cara, né? Isso tem uma representatividade gigantesca também, né? É, muito. É, tipo, enorme. Maior que do Gandalf, essa porra, mano. E, cara, você vê assim, mesmo sendo um filme sobre nazista, que, lógico, o filme sobre nazismo gera uma tensão absurda. Você não, não é um filme que você assiste tranquilinho. Ao mesmo tempo, tem um humor que você não consegue evitar, sabe? É o humor ácido que eu falei, né? Isso é muita coisa de inglês, né? O inglês usa muito esse humor ácido, que é aquele humor que você fica pensando, será que eu posso rir disso, tá ligado? É, tipo... Mas por dentro você ri. O Bastardos Inglórios, ele também vem nessa parada dos picotes, né? Tarantino e seus picotes aí. No final tudo faz sentido, obviamente. Mas os picotes do Bastardos Inglórios, eles são muito especiais pra mim. Eu gosto muito desse filme, porque eles sozinhos, cara, eles fazem, sabe... Parece que são vários pequenos filmes. São vários pequenos filmes que no final viram uma parada gigante. Então, por exemplo, você tem essa primeira cena, que essa cena sozinha já seria gigante, né? A menina foge e ele fala, corra, fulana, corra, não sei o que lá. Xoxana. É, Xoxana. Isso aí, cara, já, sabe, seria... Só essa cena seria genial. Aí depois você tem a própria cena do bar, né? Quando eles estão lá no bar, aquele jogo de cartas que também é tenso pra caralho. Em determinado momento do jogo, os caras estão com a arma apontada embaixo da mesa. Os caras estão num bar, os caras são em cinco e tem um monte de nazistas junto, sei lá. É, mano. É muito tempo você não, fala, quando você entra, você já fala, caraca, que a mulher fala, a Brigitte von Havemack, fala que só tinha francês lá, né? Normalmente tem nazista, só que mais francês naquele porão, né? E aí quando se dá nada, os caras descem lá, tá trocentos nazistas lá. Né, esse caraca, e tem uma coisa que eu não percebi, que eu não tinha percebido até eu assisti o filme ontem, eu não tinha percebido isso. Tem o cara que pede autógrafo por eu não lembro o nome do personagem, mas o nome do ator é o Daniel Brühl, que é o que faz o Orgulho da Nação, né? O cara que matou 300 pessoas lá no filme. Uhum. O cara que pede, que na hora que ele tá conversando com a Xuxana, aí o cara chega lá, um loirinho, pede autógrafo pra ele, até a mulher dele do lado. É o mesmo cara que tá tendo filho. Eu falei, caraca, eu não tinha percebido isso. Caraca! Que foda. O cenário também, né? O cenário foi muito bem escolhido, né, cara? Porque a parada acontece num bar, só que é um bar, tipo, num porão, assim, cara. Não tem pra onde você correr. Então, tipo, você tá num porão com um monte de inimigo em volta, não tem pra onde você correr. A única escada que tem tá lá do outro lado, e entre você e a escada tem um monte de nazista. Tipo, tudo é pensado, não, né? É aquela cena que você fala de segundo em segundo. Agora fudeu. Não, não fudeu. Agora vai fuder de verdade. Entendeu? Você só pensa nisso, né? Exatamente. A primeira tensão começa quando o cara fala assim, o bêbado lá, né? O cara fala, nossa, seu sotaque é estranho. Você, ai, já... fudeu. É... É foda, você fica, cala a boca, filho da puta. Aí chega o Hugo Splits, pra mim é um personagem que eu mais gosto do filme, que é o assassino, né? O assassino. A introdução dele é animal, né? Caraca, mano, ele é muito foda. O cara, você conhece o Hugo Splits? Aí ele, é o nazista na hora do que ele tá falando lá com o Aldo, né? O Aldo Randa. Ele pergunta se conhece ele. Quem não conhece o assassino de nazista, né? Ele mostra aí lá a notícia. Aquela musiquinha, né? Tom, dom, dom. É, aí mostra lá a notícia de matou 20 generais da Gestapo. E mostra ele matando cada um. Caralho, mano. Sim, é louco também os caras soltando ele, né? Ele tá sentado assim, chega os bastardos e tipo, tem uns 20 caras chegando do meio das sombras, assim, cara. É, essa é parte aí. É interessante que esse ator, o Tios, eu não sei, é um ator alemão, né? Como vários da ele alemão, vários atores têm alemão aí, que na verdade esse ator que eu acho que o nome dele é Tio Zwagger, não sei o quê, Zwagger Rager, eu só sei o nome dele, o sobrenome dele é muito complicado. Uhum. Mas ele falou assim que primeiramente ele não queria fazer, porque ele é alemão, ele não queria vestir uma roupa nazista. Só que o Tarantino convenceu ele porque ele ia fazer o quê? Mata nazista, então beleza, eu vou matar nazista, eu vou usar essa roupa. Cara, foi na hora. É muito tenso, cara. Tem outra cena também que é tensíssima, que é quando eles chegam lá no cinema, né? Todos bem vestidos, aquela coisa e tal. E aí vem esse general, filho da puta aí, falar com eles, né? E a porra do Brad Pitt, o cara de italiano. Aí o general, qual o seu nome? Antonio Margheriti. Cara, um sotaque texano. Caraca. Sei lá, né? Não, qual que é o seu nome? Gorlame. Ah. Por favor, repita de novo. Golá! E o seu? Antonio Margarete. É como que é? Por favor, pronuncie essa coisa extraordinária. Margarete! Não, se fosse Margarete, beleza. Margarete! Mano, eu vou falar que nem falava italiano, né? Que os caras falavam, você também vai ali. Mas eu nem falo italiano! Aí ali, qual que é o seu nome? Domenico de Coco. Se você vê. O que não fala em italiano tem a pronúncia melhor que os outros dois que falava. Cara, é muito foda. Não, mas ninguém falava, na verdade. Tava tudo O Landa lá, o Aldo, né, ele fala que fala mais ou menos, né? Mas até a Bridget fala, você deve ter um. Na hora que estão lá todo planejando o bagulho, fala, você deve ter um como chama? Sotaque horrível, né? É horrível, mano. Ele falando a Riverdate. A Riverdate. A Riverdate. A River Thatcher. Muito bom. E aí veio a tensão desgraçada, né? Você acha, pô, vamos enganar esse cara, engabelar ele, foda. Aí o filho da puta me vem e começa a falar italiano, cara. Puta, porque ela fala, ah, ninguém fala italiano lá, os alemães não sabem falar italiano, e pega logo o cara que fala italiano. Que pariu, que merda, né? Eu queria que era tensão desgraçada, né? Aí vai, leva a mina, faz aquela porra. Mesmo quando capturam eles, né? Quando captura o Brad Pitt e a galera lá, fica uma tensão do caralho, né? Quando ele pega o telefone, manda os caras ligarem e fala, mano, ele vai apagar os caras, velho. Fudeu, já era. Não tem o que fazer. Cara, o que eu acho muito foda de Bastardos Inglórios é que é um filme, lógico, que explode a sua cabeça, só que, se você for ver, a história dele é simples. É uma história simples. Uhum. Tanto é que a introdução do filme é super simples. Na hora que ele reúne, tá, os soldados lá deles, e eles falam, e ele fala, né, o Brad Pitt fala, aqui a gente tem uma missão só, matar nazista. Pronto, essa é a história, sabe? É, tipo, é simples, mas são várias simplicidades que juntas formam algo complexo, né? Não, sim, porque... é fantástico o filme, mas não é aquela coisa assim, não... É uma história que é complicada de entender. Não é uma história complicada de entender. Não, é. Até o acaso, né? O acaso, ele tá presente, por exemplo. O tempo todo. Quando a Xoxana lá faz o bagulho do cinema e vai, né, arregaçar tudo, não sei o quê. E, tipo, os bastardos não tinham ideia dessa porra. Que ia acontecer. Aí vai ligando, né? Muito O humor do bastardos é genial demais, cara. No final, a última cena lá, quando ele para o general lá alemão e desenha a suástica na testa dele e fala, fulano, acho tá marcado. Que essa é minha obra-prima. Puta, você termina o filme dando risada, cara. Mano, é muito foda porque os caras matam a rodo nazistas, que o nazista é uma das ideologias mais odiadas da história do mundo, né? Uhum. Entendeu? Esse não tá nem aí, porque são nazistas, cara. Eu, tipo, exatamente. Porra. Se você for ver, eles são tudo meio psicopata, né? É. Mas eles estão fazendo uma coisa boa, entendeu? Quer matar nazistas, porque ninguém... É. Ah, fala sério, quem que gosta de nazista, além desse próprio? Exato, cara. Tipo, mano, eles matavam relativamente pouco, né? Em comparar com a guerra toda. Só é, mas é que não mostra todos, né? Não, mas mesmo assim, por exemplo, suponhamos que eles sejam 20 lá. Eles não mataram 10 mil soldados, entendeu? E a guerra era muito maior do que isso, mas o medo que eles geravam era foda. É porque eles eram em poucos, né? Sim. Tipo eles assim, eles eram vistos como louco. Daí o nome, você entendeu? Bastardos Inglórios. Era temido pra caramba. Na hora que o cara vai... Aquela coisa Apache, né? Também, dos Apache tacar em pouco, né? Uhum. É. O cara vai com a suástica lá pro Hitler... E aí ele fala, né, foi o Apache e foi o urso judeu lá, não sei o que. Aí o Hitler fala, não chama esses caras assim. Eu não quero que esse nome se espalhe pelas ruas. Porque os caras eram conhecidos pelos nomes, cara. Os bastardos, eles podiam estar mortos, tá ligado? Podia ter sobrado só um. Por exemplo, sobrou só o Brad Pitt. Ele ainda carregava o nome de todos os bastardos, cara. E a lenda, né, a lenda deles que aterrorizavam os caras, né? Isso é muito de horror, assim, né, cara? Muito foda. É muito foda que esse daí também do... Esse bagulho do apelido, é muito engraçado que o cara, o Little Man, que ele se encontra lá com o Hans Landa, se encontra com, né, com o Aldo e esse cara aí, né? Ele fala, mas seu apelido é... O anão, ele também até questiona essa coisa do apelido, né? Que ele se chama Caçador de Judeus. Que até ele fala de um cara que chamava Açougueiro, que ele se incomodava com o apelido, só que ele fala, o meu apelido é merecedor, eu não tenho problema nenhum com o meu nome. Muito foda, cara. Bastardos é animal demais. Puta, terminar aqui eu vou assistir. Foi o filme do Tarantino, eu também, né? Tô com vontade, cara, sério. Foda, mano. Tava pensando nisso agora. Acho que ele tá no Netflix, né? Foi o filme do Tarantino que mais foi indicado a vários prêmios, foi indicado, se não me engano, 4 ou 5 anos, acho que é 9 Oscars ou 6 Oscars, se não me engano. Ganhou 2, né? Ganhou de melhor ator coadjuvante e melhor roteiro, se não me engano. Ou melhor coadjuvante. Eu não lembro qual todos ganhou, mas ele foi mais indicado antes. O último que tinha se indicado vários prêmios foi o Pulp Fiction. Eu acho que ele foi o mais imersivo, cara. É o que mais te prende, assim, pela tensão dele, né? Os outros filmes te prendem, são interessantes, mas esse aqui, por exemplo, na hora que o cara vai sair de dentro daquele túnel, que o cara vem batendo aquele taco de beisebol na parede, demora quase 5 minutos pro cara sair, é quase uma luta do Dragon Ball. Só que você fica naquela tensão desgraçada, né? Você tá se cagando todo naqueles 5 minutos. O maluco de joelho lá, você fala, mano, ele vai dar uma paulada na cara desse maluco. Só ficou ouvindo, tá, tá, é muito foda, cara. Porra, é muito bom esse e filme. E a trilha sonora do Bastardo e dos filmes. Puta, eu tô bonito pra editar esse cast. Trilha sonora não vai faltar. É, que o Ennio Morricone que faz os trilhas sonoras de vários filmes dele. Do Django, do Bastardos Inglórios, do Kill Bill também ele fez. Né, Ennio Morricone que é um compositor, orquestrista foda pra quem fez dos Três Homens Conflito, aquela musiquinha do Três Homens Conflito. Na verdade até da trilogia dos Dólares do Sergio Leone. E, pô, então ele chamou o mestre, né, pra fazer a música que, aliás, ele também vai fazer a música desse novo faroeste que tá fazendo, né, The Hateful Eight. Também ele vai fazer a música nesse filme também. Então, pô, é muito foda as músicas. Na verdade, todos os soundtrack, todos os filmes é muito foda, né, músicas dos anos 70. Isso daí, nesse do Bastardos Inglórios, é música de jazz, tem um coisa meio... Ah, com certeza. Meio orquestra. Todas as trilhas sonoras dos filmes são muito bem compostas, cara. Precisa muito bem misturar música moderna com música antiga, né? Que até no Django tem aquele remix, né? Que é o Tupac com James Brown. O remix do Tupac? Caralho! É, que é muito foda. Porra, aí sim, hein? James Brown e Tupac. eles fizeram tipo um remix e é que foi lá no Django. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. A história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece que um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. O Django foi lançado em 2012 e, tipo, tem o que eu falei antes, tem o Jamie Foxx, que é a história do cara que tem que... O Django, né? Tem que... Ele vai tentar tentar procurar a mulher dele que ele tem por bagulho de escravo, né? Então tem toda aquela coisa do... E sempre o filme dele tem toda a crítica social também, né? Você vê os judeus contra os nazistas, daí é os escravos contra os brancos, né? Escravistas, que fala, né? Uhum. É muito foda. É, tipo, vários filmes dele sempre coloca, tipo, a vítima lutando com... vários filmes, né? Todos. Mas a vítima lutando contra o predador, né? É, tipo, o dominante e o dominado, né? Né? E o Django mostra muito isso. Pô, o negro... É, tendo que pegar vários caras brancos, aliás, vários deles que, aqueles três, os irmãos, né, o Desmond Burley, que chicoteia. Nossa, aquela parte muito foda que ele pega o chicote, né? Primeiro ele mata o irmão, ele dá um tiro no. Ah, mas é foda porque o Febrino não viu, né? Não sei se pode contar tudo. Pode, pode tacar pau, porra. Já faz tempo já de. Tem uma parte que ele dá um tiro no peito do cara, né? Que o cara tá fazendo uma reza antes da chicotada. O cara tá rezando antes de dar uma chicotada numa negra. Aí na hora que ele vai lá, ele pega, dá um tiro no peito do cara. Aí tem uma hora que o outro irmão, assim, balha todo, não sei se ele tava bêbado, possivelmente sim, e derruba a arma no chão. Aí o Django, ele pega o chicote e começa a dar, nossa, várias chicotadas, mas você não fica puto? Uhum. Porque os caras fazem isso com os outros, cara, você fica, caraca, exatamente, mano. Lógico. Ele é um vingador, né? Isso aí, Ele é um vingador. Tem uma cena, mano, acho que foi uma das cenas que eu mais fiquei meio que incomodado, que é aquela cena do... Que tá tendo. Os cachorros estão tentando comer o cara. Um dos negros, né? Que tá. Nossa. Ele tentou fugir. Ele tá lá em cima da árvore e fala que se eles matam ele, se descer, ele também vai matar ele. Aí ele manda o cachorro tentar arrancar ele, mano. Essa cena é puta que pariu. É foda. Logo você sente na pele, assim, a injustiça. Você. Sabe, você fica indignado mesmo. E fora outra característica do Django também é a quantidade de sangue, né, cara? É um filme totalmente vermelho. Porra, assim. Eu vi 20 minutos que tá sangue escorrendo na televisão. Porra, no começo já. Ele atirando o King Schultz, né? Que é o Chris Foss também. Que ele ganhou o Oscar de novo pro ator coadjuvante, né? O DiCaprio, né? É. Coitado DiCaprio. E ele dá um tiro na cabeça do Ty, depois dá um tiro na cabeça do cavalo, sai sangue pra caralho. Puta, mano, nem começou o filme direito, já tá voltando pra... É puro vermelho. E uma coisa muito legal também que eu achei que o Django, ele encontra um branco que se dispõe a ajudar ele, né, cara? É. E isso é muito legal. E o branco não gosta de ele fala até que ele despreza a escravidão e tal. A escravidão, exatamente. Pra você ver que nem todo branco também é filho da puta, né? É. E o branco fala assim, lave sua boca pra falar de escravidão, seu lixo. Que nessa época tinha muito dessa coisa antes da Guerra Civil, até fala no filme, né? 2 anos antes da Guerra Civil. Então tinha muito essa coisa de separação, né? O Sul era escravista e o Norte era não escravista, né? Então ele conta muito e mostra muito aquela coisa do Vingador, né? Os brancos, os escravistas sentindo a pele o que os negros sentiam. Então é um filme que ele é meio pesado, né? De certa forma. Porque ele mostra, né, a realidade, né? Ele mostra os caras sendo. Tomando chicota nas costas. Exatamente. É. Aquele preconceito, tem uma hora que ele aparece em cima do cavalo e todo mundo fica olhando. Por acaso aquele é um crioulo em cima de um cavalo? Todo mundo, tipo, você fica pensando, você fala, caraca, como as pessoas. Hoje em dia é até como que. Como que esse cara tem esse cavalo? É, você fica pensando naquela época. Você fala, mano, os caras tinham preconceito com um negro em cima de um cavalo. Que porra. É inimaginável, né, cara? É, hoje em dia é inimaginável, cara. Uhum. Você vê, você fala, caraca, mano, era uma coisa normal naquela época, você vê. Qualquer, tipo, mano, negro está fazendo uma coisa grande, né? Até andando por aí, sei lá, livremente, era uma coisa muito estranha naquela época. E o filme mostra muito disso. O Spike Lee, que é um diretor, né? Ele tem uma certa rivalidade babaca com o Tarantino, não sei porquê. Ele sempre reclamou, desde do Cães de Aluguel, ele sempre reclamou que o Tarantino é racista, né? Porque fala muito nigger, tanto no Jack Brown, como em vários filmes desses, sempre fala aquela palavra negra e tem piadinhas também, né? Só que ele, mano, o Spike Lee reclama, só que tem uma vez que os caras da produtora falou pra ele um dia se encontrar com o Tarantino e resolver isso daí. Ele não quis. E uma coisa eu sei, ele é babaca, sabe por quê? Porque o Clint Eastwood já falou que ele é babaca. Se o Clint Eastwood já falou que ele é babaca, quem é pra discordar? A Lu tá comprando a briga do olha Tarantino. Olha aí. Ele é acusado de muita coisa, cara. Isso aí não deve nem abalar. Ele tem gente que fala que ele é machista. É, um monte de personagem foda feminina que o cara tem. E tem gente que tem que falar isso. Vai tomando. Eu acho que isso é natural, né? É o tal do prego que se destaca que é martelado. Não tem é jeito. Famoso, sempre, né? Sempre vai. Haters gonna hate, cara. Haters é sempre isso. Pô, por exemplo, na racista. O cara. Quase todo filme tem o Samuel Jackson, entendeu? É, ele tem paixonite com o Samuel. É esse um novo amor. Aí vai ter ele de novo, né? Eu vi o trailer lá desse. Como é que é o nome? Hateful Eight. Hateful Eight aí, eu vi lá, vai ter ele de novo. Vai ter de novo, cara. Eu não sei qual é o problema. Porque, quer dizer, Ele faz piada de negro, principalmente no Cães de Aluguel, né? Indo também no Pulp Fiction. Mas acho que quase todos, vários filmes ele faz. Só que por quê? Qual que é, o cara precisa ser negro pra fazer piada de negro? Não é que ele é racista, é o jeito que ele faz, entendeu? Só que não é, ele não tá fazendo de forma pejorativa, tipo, não, sou racista e quero fazer porque eu quero ofender os negros. Não. Sim. Ele faz isso porque é uma coisa meio que no dia a dia, né, cara? É. Como esses filmes são ali modernos, assim, eles passam aqui no dia a dia. É isso aí, cara. É tipo falar, pô, ele teve a coragem de fazer um filme lá sobre o Django e botar os caras chicoteando os negros. Era uma coisa do dia a dia, tem que estar no filme, né? É, não adianta você falar, não vê, vamos tampar os olhos das pessoas. Por isso o filme é um filme histórico, de certa forma, também, né? Então mostra também as coisas que aconteciam naquela época. Sim. Muito bem. No final do programa de Poderoso Chefão, Raul pegou o seu pôster do Coppola. E agora o que você vai fazer, Raul, com o pôster do Tarantino aí? Eu tenho o pôster do Coppola, nas costas, né, o Coppola, ele tá na cabeça e o Tarantino tá no meu coração. Coração. Ah, ai, meu Deus, eu me derretia. Alô? Boa noite. Eu queria uma pizza média. Tenho. Eu quero uma carne seca com Filadélfia. Não, só isso. Eu queria fazer o combo que vem com refrigerante. É. Tá. É quatro, né, que tem. Então, Coca normal. É cartão. É Mastercard. Tá, obrigado. Boa noite.